evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a CLB. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for tribunal. Chega 5:30, não botei a ouvir as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começando mais um Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no oferecimento de BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia, sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Seu Osvaldo, viu? Estamos aí. Piroca, meu. Estamos aí, hein? E eu fiquei sabendo que... Vocês já vão saber em breve, o pessoal acho que a maioria já sabe aí, mas o Oswaldo foi demitido. É. A gente vai começar com as mais... Eu fiquei sabendo que o Benjamin falou assim, não, vou tentar fazer esse negócio voltar pra trás. Tá desolado. Essa é a palavra. Presidente me garantiu. Tá deprê total, Benjamin. Não admito uma indicação minha ser demitido dessa forma. Que sacanagem, amigo. É... O Ben já mandou WhatsApp que ele tava bravo porque ele não tava no jantar ontem pra conversar. É... Era jantar? Era o almoço, sei lá que não, era. E a gente era tava almoço. Comentando não, mas da foto, né? Jantar, né? Não, não, não é possível, mandar... se os caras iam mandar embora, não ia estar em público. Um restaurante, almoçando, né? O máximo que ia fazer é chama assim um delivery, assim, no escritório ali, né? Lá, resumindo... Nem ia pagar a janta, né? Rapaz. Sabe o que o Oswaldo foi ontem? Uma sobremesa nesse jantar, velho. É que veio na conta. E aí, mano? Ô, mano, veio na conta. Conta escrita, pô. Mano, feliz, tá escrito, né? Você está demitido. Eles não quiseram paga falar com medo. Os caras levantaram isso aí. Ó, Oswaldo, é pra você a conta aí, valeu. Não, os caras falaram, traz a conta e foi todo mundo pro banheiro. Tá escrito, você está demitido. Ô, Mota, e ainda... o Oswaldo olhando a continha assim, ô, lá Mota, embaixo, bem no meu, assim, feliz Natal. Ei, Mota, eu ainda falei ontem, o presidente garantiu? Se garantiu, velho. Mas pô, não é nada pior que ser mandado embora antes do Natal, velho. Inclusive são essas pessoas que têm dificuldades financeiras. Pra ele foi ótimo. Eu tô ouvindo aqui o que vocês estão falando. Vocês estão falando a respeito aí do almoço lá. Nós estamos sacaneando. Do Roberto, do Alessandro, bem do Flávio situado, Adalto, né? do Oswaldo. Eles estavam aqui nos jardins, aqui numa churrascaria ontem aí. E vou te falar, RG. O pessoal não tinha certeza que ia mandar o Oswaldo embora, não. Não tinha, é verdade. Por mais que todo mundo começou a cogitar a possibilidade, mas a diretoria do Corinthians, ela tá tão perdida nesse sentido... que não existia, existia possibilidade até da permanência, pra você ter uma ideia. Tanto é que não foi detectado, ou pelo menos não foi decidido, imediatamente após o término da refeição ali, que ele não seria mais técnico do Corinthians. Todo mundo tava cogitando a possibilidade, não, agora caiu. Ele foi mandado embora, teoricamente, hoje de manhã. É. Muito próximo da hora do almoço, que oficializaram de vez, falou, ó, o Oswaldo não é mais técnico, obrigado por tudo. Tanto que na hora da entrevista coletiva... se vocês, eu não sei se vocês chegaram a ter a oportunidade de acompanhar. Eu vi a cara do o Roberto, cara. Meu, a cara do Roberto. Ele tava com uma cara, tá, sabe? Você viu o resgate do soldado Ryan no final do filme lá que o cara claro. Tava. Véi, o Roberto tá com aquela cara. Tá acabadinho, né? Acabado, cansado, meio despenteado. Né? Você viu? Dava a impressão de que ele não tinha dormido. RG, bro, a diretoria assim do Corinthians tá perdida nesse caso, cara. Mas ele teve doente, não teve internado aí? Não, ele teve, RG. Né? Ele teve um problema 2 semanas aí, até uma suspeita de infarto, que depois aí, graças a Deus, acabou não se concretizando. Mas, de fato, cara, a diretoria do Corinthians tá perdida. O estresse, a pressão não deve ser fácil. Inclusive, não, RG, essa pressão continua. A pressão ainda continua, porque hoje à noite, RG, teremos aí a reunião do Conselho para aprovação de contas. Então, se o Roberto achou que a pior parte do dia dele seria agora na hora do almoço... Ah, mas ele sabe, né, mano? Que momento bom do Corinthians, viu? Não, que alegria! Inclusive, o Corinthians tá me remetendo aos velhos tempos. Ele sabe, mano. Esses mares calmos que o Corinthians vinha navegando recentemente... não lembrava o Corinthians antigamente, não, cara. É, esse Corinthians me relembra um pouco. É, mas aquela bagunça, sabe. Crise política. A gente sabe, mano, a gente essa fala, né, mano? Não foi boi de piranha, tipo, por causa das contas, por causa do negócio RG, do... Não, do o, RG não, Mota, não só. É a mesma coisa. O Oswaldo, ele foi contratado demitido, cara. Ele foi contratado saindo, demitido. É, quando o Oswaldo aceitou o RG Corinthians, já existia uma corrente enorme contra ele não lá dentro. Não tem aquele prazo de 3 meses, qualquer empresa? O best before, não. É, não tem, você pode demitir, experiência. Ele é, mas nisso. Aí eu acho que nesse caso... Não, é, quer dizer, não foi nem experiência. Do Romano. Então, Sombra, o Roberto, cara, na boa, quando ele contratou o Oswaldo, ele já assinou também ali uma sentença pra ele mesmo. Porque ele contestou todo mundo, tá certo? Ele brigou com mundos e fundos ali pra trazer o Oswaldo aí por vontade própria, porque ele até utilizou essa frase, ele falou, já que eu errei pela cabeça dos outros com relação à contratação do Cristóvão, principalmente, ele falou, agora eu quero errar, mas pela minha cabeça. O que é pior, eu acho. Então, ele meio que acabou se isolando, e aí começaram sim a digladiá-lo no, nos bastidores do clube. Mas ele não admitiu isso, né, mano? Ele disse que ele não trouxe o Oswaldo sozinho, então, não. Então, mas foi, RG... Foi porque naquela oportunidade, inclusive o grupo de jogadores do Corinthians queria a permanência do Fábio Carilli. E ele acabou optando pela contratação do Oswaldo. É, sinceramente, não gostei na oportunidade. Até disse aqui que eu não gostei, mas que eu não iria torcer contra. Mas, cara, não dá. E o próximo treinador do Corinthians, eu espero que também não seja uma incógnita. É, aliás, para falar a verdade, todos agora serão. Mas existem incógnitas e incógnitas. Por exemplo... Não, existem incógnitas e certezas. É que eu não quis ser indelicado. É. Porque não adianta nada agora trazer aí... É, vai, vamos colocar... Estamos falando aí do nome Ferreira. Aí, Guto Ferreira. Com todo respeito ao Guto Ferreira. Com todo respeito ao... Gordiola, né? Ao outro lá, o Fernando Diniz. É, com todo respeito aí... Mas quem fala nesses nomes? Não, a imprensa cogita, RG. A imprensa, falaram naquela... Não, mas quando a imprensa cogita, é porque a diretoria do Corinthians, inclusive, alguém falou, eu perguntei na hora do almoço também aí se já existia algum nome. É, e o pessoal falou que ainda não, que estavam estudando. E, na minha opinião, hoje, eu sei que é um cara extremamente contestado, mas eu acho que o principal treinador para dirigir o Corinthians hoje seria o Vanderlei Luxemburgo. Não é que hoje o Luxemburgo é o cara. Não, tá longe de ser também. O Luxemburgo precisa hoje mais do Corinthians hoje. Né? Hoje o Luxemburgo está embaixo, Domenico Gatto. Ele precisa se dar conta disso. Não adianta ele chegar com aqueles discursos aí egocêntricos, arrogantes, aí achando que ele descobriu a roda, que ele inventou o futebol. Ele precisa mais do Corinthians hoje do que o Corinthians dele. Sim, mas não adianta ele chegar com esse discursinho, porque vai ser prejudicial para ele mesmo. O Luxemburgo precisa se dar conta aí que ele precisa voltar a ser aquele velho Luxemburgo que todo mundo respeitava. Hoje o Luxemburgo é mais um retrato bonito na parede do que uma história bonita no campo. É um leão sem dente, né? Pois é. Então o Luxemburgo, ele precisa se fazer respeitar novamente. Não é que o pessoal desrespeita o Luxemburgo, mas o cara ele precisa matar um leão por dia pra provar que ele ainda é competente. E o Luxemburgo, ele tem essa competência. Então eu indicaria o nome dele. Se não for o Luxemburgo, que seja o Silvinho. Tá certo? Um cara aí que é identificado com o Corinthians também, é um cara que o Corinthians já tentou buscar em um outro momento, mas naquela oportunidade ele sabia sim que o Tite seria o treinador da seleção brasileira e ele queria viver um pouco mais esse ambiente aí, inclusive desfrutar daquele posto que ele teve aí durante algum tempo aí, inclusive nas eliminatórias, nas Olimpíadas, se eu não me engano também, ele tava junto ali com o Micali, fez uma participação também, meio que trabalhando ali, RG, ganhando experiência e tendo terreno e um pouco mais de currículo aí pra colocar ali, essa experiência é bacana pra ele, tá certo? Ah, tava ali na seleção brasileira com o Tite, legal. É que o Silvinho tá no pão doce, né, mano? Sim, né? Mas aí que tá, se o Silvinho tiver pronto e entender que agora é o momento, que naquela oportunidade ele disse que ele ainda não tava preparado, que ele queria concluir alguns cursos, que ele tinha alguns projetos em mente, e na minha opinião esses projetos em mente que ele tinha era estar na seleção brasileira ali, porque ele já sabia que o Tite seria o treinador, e o Tite já devia ter conversado alguma coisa com ele, então ele acabou não optando por dirigir o Corinthians naquela oportunidade. Agora pode ser que ele já tenha mudado de ideia. Então, RG, se fugir desses dois treinadores, eu acho que novamente qualquer outro que o Corinthians traga é um tiro no pé. O Luxemburgo, Domênico, é aquele cara que ele é um para-raio. É um para-raio. É diferente, né, mano? É proporcionalmente falando, o que o São Paulo fez com o Rogério Ceni. Tem estofo. O São Paulo, né? Não contratou um treinador ali somente pra ser um treinador. Também um para-raio. É um cara, Domênico, por exemplo, se o Leco matar o vice, tá certo? E o corpo estiver no chão. Isso! A mídia toda, nossa, o Leco matou o vice. Mas não pode matar ninguém. Aí o Rogério Ceni chega e fala, gente, eu preciso falar um negócio. Todo mundo larga o presunto lá e vamos conversar com o Rogério. Isso. Mas é verdade. situação do Luxemburgo é praticamente a mesma. O Luxemburgo, se ele chega lá e precisa tirar o foco, ele sabe como fazer. É, eu só vejo dois caras hoje, mano. O Luxemburgo e o Leão. São dois caras que seguram, esse tipo de onda. Mas a Leão tá muito passado. Pra segurar essa onda... O Leão não dá, hein? Tem uma informação em cima disso, né? Diga. Qual é? Oi, Fred. Boa noite. Pô, sua escola ganhou notoriedade agora, hein, cara? Nossa, sério, né? Respeito o jornalista. O aluno de Garbor agora. Viu? Ó, momento bomba do Impretio. Momento bomba do Impretio. Momento bomba. Tem vinheta agora? Bomba. É, ó, quer ver, ó? Contratei ela direto do Clube da Voz, quer ver? Momento. Momento bomba, bomba. Do Impretio. Do Impretio. Tem até eco, né? Ó, a Dona Irene... Quem? Dona Irene. Quem é Dona Irene? Ai, meu Deus. Ah, Dona Irene. É a ela tem vinheta também, porque ela, ela é a chefe das manicures da Vila Boim. Sim. Da Vila Boim. Da Vila Boim, né? Que fica em Higienópolis. Está ficando próximo, hein? Está ficando bom. Está perto de alguém aí, é. Está ficando bom, hein? Ela me garantiu ontem que entre um vinho e outro, com o Luxa, ele... vai pro Corinthians. Ele tava esperando a ligação. Agora eu começo a acreditar. Fonte é séria de verdade, né? É, agora eu me leve a brincadeira. Então agora. Eu vou te falar, o Luxemburgo. Imagina. Até 4 da tarde a gente tinha recebido nenhum telefonema. Ué, a Dona Irene garantiu pra mim. Então, ó, eu confio nela. Ela você confia no, você é ouvinte do estádio, confia no mano ou na Dona Irene? Não, não, a manicure. Não, é que a agora, chefe de manicure. A chefe já, da manicure. Agora são quase 6 da tarde, a coisa muda. Ô, mano. Mas até 4 da tarde, Luxemburgo não tinha sido comunicado por ninguém do Corinthians a respeito de uma possível proposta. Mas você acha que os caras querem o Luxemburgo ou é aquele, aquela coisa do... Ah, é o Luxa. Oba-oba. É. Pra te falar a verdade, Bento, da mesma forma que a diretoria do Corinthians foi surpreendida, quando o Tite deixou o Corinthians para ir para a seleção brasileira, o que na minha opinião não deveria ser surpresa nenhuma, porque estava na cara que já o Tite seria procurado, tempo, né? Já não era a primeira investida da CBF em cima do trabalho do Tite, ainda mais depois do fiasco que aconteceu com a seleção brasileira, estava na cara que o Tite seria o treinador, mas a diretoria do Corinthians foi pega de calças curtas, aí, porque ninguém acreditava que o Tite poderia sair. Inclusive, eu quando falei aqui, aí o Benja falou, pô, mas o Roberto falou que conversou com o Tite e o Tite não sai, etc e tal... Mas, na boa, o Tite, quando questionado a respeito da possibilidade de dirigir a seleção brasileira, já naquela outra oportunidade, quando ele pensou que seria chamado e não foi, ele ficou frustrado, etc e tal, ele já mostrou ali que ele tinha vontade, gente. Então, como você vai ser pego de calça curta numa situação dessa, que ele já deixou claro e evidente que quando houvesse uma possibilidade que ele aceitaria... agora, a diretoria do Corinthians está correndo. Inclusive, o Guto Ferreira falou que ele está focado com o projeto do Bahia, etc e tal. Não sei, sinceramente, até agora quem é a diretoria do Corinthians. Vocês tomaram bota do Guto Ferreira? Não, o Guto Ferreira declarou aqui num jornal aí, falando que ele está focado lá com o projeto do Bahia. Agora, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu ouvi falar que o Oswaldo está quase fechado com o Palmeiras. Informação coerente aí. Não tem. Você, Azedão? Não, é porque, ó. Por que que até agora não anunciaram o treinador? Tava esperando o Oswaldo. Não anunciaram ainda o Eduardo Batista? É ou não é, mano? Você sabe dessa informação aí? O Eduardo Batista. Vamos plantar isso aí, vai que dá certo. Olha, vai tentando. Não, o Corinthians ele tentou o Eduardo Batista. Não, o Oswaldo e o Palmeiras. Não, sim. O Oswaldo já foi lá. Mas o Eduardo Batista vai ser apresentado no Palmeiras amanhã ou no mais tardar, segunda-feira. Foram quantos jogos do Oswaldo? 9. 200 mil reais cada jogo. É impressionante. Não, e o pior, Sombra, e o pior, não sei se vocês chegaram a acompanhar as notícias de manhã, estavam cogitando a possibilidade aí da multa rescisória do Oswaldo. 1.800.000. Não, mas é RG, eu tô dizendo. Cogitaram, eu ouvi todos os valores. Custou mais, teve salário. Eu ouvi que a multa dele seria 3 salários, eu ouvi que a multa dele poderia chegar a 6 milhões de reais. Nossa! E aí, na hora da entrevista coletiva, quando questionado, aí o Roberto de Andrade, aí, o presidente, ele falou que ele não lembrava quanto que era a multa, que ele precisava checar no contrato do Oswaldo, mas que independentemente do valor que ele iria pagar. Claro. A segunda parte, eu acho que é válida, porque a partir do momento que o contrato foi assinado, ele não tem que questionar, ele tem que pagar o que tá lá. É. Mas... Como que não sabe quanto vai pagar a multa rescisória? Aí mandou um... Mas como... Sabe, mas não quis falar. Leão da montanha. Inclusive, RG, ainda mais hoje... Esquecimento pela esquerda. Não, e ainda mais hoje, Sombra. O Corinthians ele tem uma apresentação de contas, tá certo? O Corinthians vai ter que apresentar lá então, mano, mas uma coisa, o cara falar na imprensa... Ah, a multa dele é 6 milhões de reais. Cai que nem uma bomba na cabeça do torcedor. Mais cedo ou mais tarde... Outra coisa, ele não saber e nego falar assim, mas não. É 6... É 4, você não sabe nunca o que é. Mas, Domênico, mais cedo ou mais tarde, esse valor virá à tona. Então que venha de bate pronto. Eles mentem, mano. Então, mas não adianta mentir, porque hoje vai ter uma aprovação de vai contas. Vai ter o balanço. O balanço. O balaco. Mas eu quero dar parabéns ao Oswaldo de Oliveira, porque olha, nos últimos anos... Ele é o mestre. Dinheiro, hein? Olha... Ele é o grande mestre. Agora você raciocine comigo aqui, meu camarada. Pois não. O rapaz, diga, Rezende. O rapaz aí em janeiro, fevereiro, março, abril, tava no Esporte. Sim. É um time médio, mas... Hein, Percival, me ajuda aqui, Percival. Verdade, hein? Tô errado ou tô certo? Tá certo. É um time médio do futebol Esporte lá de Recife. Tá certo. O maior respeito. Me dá imagens aí da Ilha do Retiro. Põe verdade, aí. Rezende. Põe aí. Ele falou. Um trabalho pra fazer. Vai colocar no ar ou não vai? Sérgio Lobo, põe aqui a imagem da Ilha do Retiro. É louco, que lobo. É pra já, Rezende. No momento que chega o Benjamin aqui. Aí o rapaz tá no Esporte, Benjamin. Que é um clube médio. Tá. Tem Diego Souza. Tem Diego Souza. Tem mais, lá, Rogério. Só. Vai, Magrão, goleiro. O santo de Recife. Boa noite. Durval, Recife. Sérgio Lobo, põe, dá trabalho, põe aqui a imagem da Ilha do Retiro. Complica aí, a gente. E aí, vai, tá enrolando. Você que tá vendo. Aí, o que, que ele fez com o Esporte? Saiu fora, deu um pé não, na bunda. Não, você é burro, não entendeu. Quase derruba o Esporte. Olha lá as imagens, o Esporte me dá imagem. Você tá me dando imagem de um cara com berço, Sérgio. Isso aí não é a imagem que eu pedi pra esse vai, é difícil, viu? É, me deu da lanchonete fazendo propaganda. Sérgio Lobo, pelo amor de Deus. Isso é arquibancada, Sérgio Lobo. É dentro da Ilha do Retiro. É o cara tá fazendo lá. Você mandou ele procurar. Aí você pega. Imagens ele tá buscando. Não, então mais calma agora, só pra concluir. Fala, Rezende. Eu fico com dó do rapaz que atualiza o Wikipedia do Oswaldo de Oliveira. Eu fico com dó do cara que atualiza o Wikipedia do Oswaldo de Oliveira. Esse cara não dorme. Esse cara não tem vida social. É online em 24 horas. A imagens da Ilha do Retiro. Agora põe imagens pra gente do Itaquerão, por favor. Aí, Rezende. Sombra, aí você. Dois times por não ano. Se me chamar de Oswaldo, eu vou matar você de novo. Ó, 2014. Diga, Rezende. Tava no Santos. 2015 tava no Palmeiras. 2015 também no Flamengo, 2016 no Esporte. Aí, que o Roberto de Andrade faz? Não, vamos continuar com o Carille aqui. Ele ficou com o Carille na mão, demitiu o rapaz, botou de novo... E pô, colocou o Oswaldo, aí você me pergunta. O que eu te pergunto? Ele fez certo? Ele fez certo, Rezende. É claro que pergunta idiota, meu camarada. É claro que ele não fez. Dá trabalho pra fazer no momento que o... Como é que chama o estádio que fica caindo lá? Itaquerão. Itaquerão. Ué, o afundando. A Arena Movediça mostrando. Sua mãe. É. Ah, juiz. É só isso que eu queria raciocinar aqui. Obrigado, Sérgio Lobo. Obrigado, Rezende. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, seu Bento, chama aí, Bento. Vamos ao Palmeiras. Ah, não, o campeão. Opa. Fala do campeão. Opa, o Osvaldo tá chegando aí, meu amigo. O Domênico. Não tem a menor possibilidade. Ô, Benja, quebra essa pra nós, velho. Liga lá pro Maurício. O Azedo, eu sei que você. Vamos fazer um negócio, só pra zoar. Você torce muito contra, mas primeiramente é bom treinador. Primeiro você chupa. Segundo que isso não vai acontecer. Fala do Parmeira, Lulu. Cala a sua boca aí, fala da hora que o Santos você fala. A patrocinadora do Parmeira hoje deu uma entrevista. Você viu? Falou que não vai medir esforços aí pra buscar Libertadores e o Mundial. Certo. E depois teve um almoço. E você viu? E ela posou com um prato foto na de mão. Quê? Prato. Um prato na mão. Um prato na mão. De novo? De novo. Não, é aquela foto antiga já. É antiga? É mesmo? É foto antiga. Tem umas duas semanas. Então não tinha visto ainda. É a mesma foto, eu não tinha visto também não. Pô, seu Beto. Se fosse de novo, já comprou. Não, mas saiu hoje, não saiu hoje. É, mas a entrevista dela foi isso aí, Domênico. Então, expectativa aí de... Tá fazendo campanha já, né? Tá. Tá fazendo. Ai, que medo que eu agora. Tenho. Eu gostaria muito, realmente um belo jogador. E como saiu o Jesus, eu acho que supriria a altura, sim. Hoje supriria a altura. Mas não por ela, viu, Lolo? Não por a idade, né, do Gabriel, um menino não, novo. Não, eu digo tal, por ela, mas... ela contratar, isso é campanha. Era bom vir outro dia, de outro jeito. Como assim, vovó? Ah, não, fica falando demais essa moça aí. Que se dane. E se vier, eu quero que se dane, que ela falou. Mas ela tá falar. Ajudando o Palmeiras. Não dane-se, tá vovó. Tá se ajudando. Se chegar, vovó, nós não vamos pensar se, não que é se ela agora, que trouxe, não trouxe. Vovó tá pensando lá ela na frente. Ela quer ser elegível, hein? Tudo bem. Elegível. Dane-se se ela quiser depois. Aí, ó aqui, vovó, é uma coisa por cada qual vez, né? Qual presente, né, Dudu? Mas já tem o time bom. Você acha que o torcedor tá pensando que daqui a 2 anos ela pode ser presidente do Palmeiras? Mas o Palmeiras tem dinheiro pra contratar o Boga. Não faz mal. Vamos pensar no presente. O Palmeiras é campeão. O Palmeiras pode trazer o prato aí. E se ela quer gastar o dinheiro que ela tem lá, ela gasta. Não tem problema. É bem-vindo, velho. Mas é nós. Agora é o seguinte, ó. É, não, claro, opinião da vovó. Você não acha que eu tô certo? Mas qual que é o medo aí? Mas qual que é o medo? Eu queria saber qual é o medo da vovó. O medo é ela fazer isso pra ganhar corpo dentro do clube e vai ganhar, porque tá trazendo um jogador. Mas se não trouxer, não ganha o corpo. Não, ela. Se ela trouxer, ela depois a vó desconfia da competência dela como gestora do clube. Vamos fazer o papel de advogado do Domênico agora. Não é do diabo? Então, é, que isso? É. Você falou em coração isso? É do diabo é igual? Como assim? Você tá louco? É brincadeira. O rabo é igual. Tá qual bom. A diferença? Se, por exemplo, só que o rabo tá na frente aqui. Qual a diferença? Qual a diferença aqui, se a médio prazo aqui, pode ser a patrocinadora, uma futura presidente do Palmeiras ou alguém de dentro do Palmeiras? Se são palmeirenses, é só uma questão de tempo e espaço. Ah, mas a gente não sabe. Ela por que você não confia nela? Mas por que não confia? Ela não é palmeirense? Não, era o marido dela que... Ué, como é que ela faz parte do conselho? Tem um monte de gente do conselho do seu Mauro aí que não é São Paulo. Mauro. Bom, do ponto de vista, entenda. Não, mas se é de fora ou é do clube, às vezes o que vale é o trabalho, se é capacitado ou não. Que eu diga que o Palmeiras tem dinheiro pra contratar o Alexandre Garfo. Não, que é Alexandre Garfo. É o Alexandre Prato. Alexandre Prato. Não é Alexandre, é Lucas. Lucas Garfo. Ah, sei lá, Prato. Mas vocês, eu nada Prato. Contra o jogador. Eu acho um ótimo jogador. Ah, desculpa, mas eu tô botando o balde de vocês são a favor, por exemplo, de clube pagar 10 milhões de euros? Fala, Lolo. Pra ter um jogador? Ah, a resposta é simples. Tudo isso depende de quanto você tem. Se você tem, paga. Mas no caso do Palmeiras. Ô, Sombra, olha só. O problema é você não ter. O problema é assim, são alguns detalhes, né? Primeiro que o Palmeiras tem o dinheiro pra poder pagar essa quantia. Segundo, o Palmeiras perdeu um jogador de uma qualidade muito, muito boa no ataque, é o Gabriel Jesus, né? Você tem que repor pelo menos a mesma altura pra você disputar um campeonato, que é um nível um pouco mais difícil, que é a Libertadores. Então você tem que contratar um cara de bom nível. Para contratar um cara de bom nível, eu acredito que vai gastar esse valor aí. Ou menos que isso. Quem que vai trazer? Quem que você tem de opção que custa menos, um valor menor que esse? Você vai entender porque é a minha questão. Porque o Prato, ele não nasceu no Atlético. Não, sim, com certeza. O Prato, ele já era jogador de algum lugar antes. Do Vélez. Do Vélez. Sim, você tem razão. Ele pode dar certo e pode também não dar certo. Não. Eu acho que ele pode dar certo muito mais do que não dar certo. Imagina, não, a chance de dar certo. Não, mas você não tá entendendo o que eu tô dizendo. A chance de dar certo é grande, eu sei. Mas ele pode também não dar certo. Já, mas ele pode não dar certo. Nenhum jogador é 100% de garantia de dar como certo. Como fazer pra você não ter que esperar um jogador estourar aqui? Por que tem que esperar um jogador estourar? Não é melhor, às vezes, ir direto lá na fonte, fazer uma pesquisa melhor? Pode ser, que o Conca apareceu lá no Vasco? Ninguém queria, apareceu lá, o Vasco pegou, lembra, o Conca? Lembro. Então, às vezes, assim, quanto que o Galo pagou pra ter o Prato? Não deve ter sido uma... Eu lembro que era quase a mesma quantia que o Palmeiras tinha pra contratar o Mouche ou Crisaldo. O Prato, e o Palmeiras preferiu comprar aí o Mouche. Não foi o Crisaldo? Não, Mouche. Era o Mouche ou o Prato? É a opção, né? E algumas pessoas até diziam que o Mouche era melhor que ele. Então a gente fica agora querendo um jogador que os outros foram lá e fizeram um trabalho bom de busca, trouxeram. O Palmeiras se sujeitando a pagar. Acontece, né? Contratando o Xixi. Não, mas o Palmeiras fez isso aí, Sombra. Aí, ó, a vovó lembrou. Eu discordo. O Palmeiras trouxe o Tietchan. Trouxe o Mina. O Moisés. O Palmeiras trouxe o Valdívia, na época ninguém conhecia. Isso é verdade. O não, Mina, não tô né? dizendo que o Palmeiras... O Mina, o Tietchan, não, ele era só erra. Eu tô não, dizendo que o Palmeiras pode se utilizar dos seus próprios bons exemplos. O Corinthians trouxe... Ah. O Corinthians dispensou o Fagner e depois foi trazer de volta. Exato. O Fagner era do terrão. E os volantes do Corinthians, que vocês contrataram o Jucinei, os meninos que não... Jucilei. O Elia, tudo foram bem. É. Esse negócio... Paulinho. Mas, ó, esse negócio... É, mano, esse negócio de o Paulinho, o outro lá... Mas esse negócio de falar, ah, é caro, é barato. Isso tudo pra mim, o caro é se você não tem o dinheiro. É, se você também. Não tem, é caro. Ah, no caso do Palmeira. Então, é isso que eu tô falando. Se você tem o dinheiro, tem. Você fala, eu tenho, oi, paga. Hoje o que, que é? 40 milhões? É isso, cara, reais? Você tem que falar o seguinte: no caso, esse caso dinheiro, aí, né? o melhor jogador pra substituir o Gabriel Jesus é o Lucas Prato. Se o cara falar, é. Aí ele chega lá pro financeiro e fala, financeiro, temos condições de pagar 10 milhões de reais? 40 milhões de reais? E o financeiro fala, tenho. Dá pra pagar R$1 milhão por mês de salário? Dá. Pode fazer, então vambora. É caro. É, eu sou contra você trazer aquele que tá encerrando a carreira dele, aí ele vem com aquele amor de novo pro ex-clube dele, mas ele quer ganhar R$1 milhão. Aí eu acho que tá errado. Nossa, você deu uma estilingada no Robinho agora. Sim, é o Robinho. Pode ser. É o Robinho. Pode ser, ué. Há um tempo já. Mas o Robinho tá... Isso. O Robinho... Pode ser. É, mas o Robinho não tá em fim de carreira. O Diego tá também. Aí, ó. Na seleção melhor do campeonato, jogou pra caramba. É, e daí? Cotovelo. E terminou atrás do Santos. Pô, não, tá à vontade isso aí, do Robinho. Isso, mas a culpa não é dele. Mas, é, culpa é de quem? Mas talvez se o Robinho estivesse no Santos, talvez o Santos tivesse mais chance de ser campeão. Então o Lucas Prato não vale 10 milhões de euros. Ele também ficou atrás do Santos? Mas eu tô falando do ex-ídolo, o Benjamin. Não tô falando do Prato. Não tô falando do Prato. Não, outra coisa. Tô falando do ex-ídolo. Tô falando, por exemplo, Diego. Tá certo, presidente do Santos. Robinho, tá certo, presidente do Santos. Ele tá certo porque ele fez a conta. Vai pagar 1 milhão, 2 milhões pro cara? Não dá, velho. Ele tá certo porque ele fez a conta e falou, não dá pra eu pagar. No caso do Santos, não dá. Agora, se o Flamengo tem pra pagar, fez certo. O Diego jogou pra caramba. Se o Atlético Mineiro tem pra pagar o Robinho... Ótimo. Tá, vamos ver a conta. Mas aí faltou um pouco de consideração do Robinho, porque o Robinho só é o Robinho de hoje, graças ao Santos também. E a conta não vai vir pro Palmeiras, então? Evidente. A conta só vem pros outros? Pra quem não tem, vem mais rápido. É, na verdade, quando você fala. Pra quem não tem, vem mais rápido, velho. O Palmeiras não tá preocupado com essa conta. Ué, o Corinthians também não tava. Quando o Corinthians foi campeão de tudo, ninguém falava. Não, mas não é ninguém falava. Aí não é ninguém que tem que falar. Quem tem que saber é quem tá lá dentro, velho. O Corinthians tinha dinheiro. O Corinthians foi lá e pagou aquele absurdo. Eu acho que quando você contrata um jogador, a conta mais certa que você deve fazer, no caso, é saber quanto custa esse jogador, não só pelo direito econômico que você tá pagando. É o bolo. É o conjunto da obra, pô. Então vamos supor, um jogador como o Prato. Jogador, vamos supor, 10 milhões de euros, arredondando aí 40 milhões de reais, né? Sim. Aí vamos supor que o cara não vai ficar 5 anos. São 4 anos ganhando 500 conto por mês. Que eu duvido que um Prato venha pra qualquer grande clube ganhando menos de 500 mil. Sendo que você... Prato caro esse, hein? Parece porcelana. Porque um jogador, o cara sabe, ele também não é bobo. Se eu custo 10 milhões de euros, o meu salário tem que ser praticamente proporcional ao meu valor. Menos que 500 não vai vir. Menos que 500 não, e se não bobear é mais. Mas vamos supor, 48 meses, 500 mil são 24 milhões. Mais 40 milhões é um jogador que custa pro clube, lógico, né, no todo do contrato, 64 milhões de reais. É isso aí. Hoje você pode antecipar e dizer que... Quanto tempo você fez? Quantos anos? 4 anos. Hoje você pode dizer que você tem o dinheiro para fazer o negócio, contratar, parcelar, etc e tal. É que clube de futebol é uma coisa tão complicada que hoje você tem, amanhã você não tem. Você vê o Corinthians há 2 anos atrás, ela fala assim, nossa, olha, o Corinthians virou São Paulo, São Paulo virou Corinthians. Corinthians virou Corinthians de novo. Assim que é bom, essa sombra. Mas... Olha só. Há dois anos atrás, ou até 2013, mais ou menos, antes da Copa, o Corinthians era aquele céu de brigadeiro. Voando, 2012. Céu de brigadeiro. As perspectivas, né, velho? Meu, tudo calmo, sol, coqueiros, mulheres. Mas quer saber? Praia. Essa não era a realidade do Corinthians, Sombra. É como se fosse aquele dia de princesa, velho. Nossa, realidade é quebra-pau, velho. É trouxe o Love não começou a dar certo, de repente o Love começou a voar. E o futebol, cara, eu não sei se o futebol é ingrato, ou ele é ingrato porque as pessoas do futebol, elas são muito apaixonais e trocam os pés pelas mãos com facilidade. Mas, cara, o Corinthians hoje é um verdadeiro tsunami, cara. Mas o Corinthians, ele, infelizmente, ele botou, pra eles, botou um estádio no caminho deles. Foi assim, não, estaria tranquilo, estaria sossegado. Mas a partir do momento que botou um estádio no caminho, a casa caiu. São Paulo veio de Mundial, Libertadores, tri-brasileiro, campeão paulista, etc. Você fala, céu de brigadeiro. Todo mundo... Nada dá errado, né? Não, pô, agora esse clube, quer patrocínio, é isso, é aquilo... É aquele que vai lá e contrata jogador. Ah, surgiu esse cara. É Fernandinho, quero o Fernandinho. É o Xandão, é o melhor zagueiro. É o Joilson do Botafogo, é o melhor. Quero lá. O Juninho, zagueiro do Botafogo. Tudo que é revelação do campeonato, ia lá e comprava. Você lembra que o São Paulo rejeitou patrocínio? É. Ofereceram 20 milhões e o São Paulo falou, não, eu quero 40. E a camisa vale 40. Só. Aí, meu amigo, é o que eu tô dizendo. São Paulo também era um céu de brigadeiro. Mas onde começou a derrocada do São Paulo, Sombrado? Foi da Copa. Não, Motinha, foi quando o Juvenal que se perpetuou no cargo, então, quando ele rasgou o estatuto. Dali em diante começou a meter o pé pelas mãos. E também quando ele focou o negócio da Copa, mano. Não é só pela perpetuação, mas pelas atitudes inerentes ao momento. É o conjunto. Que você achar, nós somos bons pra caramba, tudo que a gente contrata dá certo. Você vê, olha o momento do Palmeiras. Vai voar quem sozinho, diria, né? Quem diria vai voar que o sozinho, Palmeiras né? O ia arrumar a casa, né? Ia tirar os amendoim lá do meio do caminho, ia viver isso. Olha aqui, ó. É aquele cara que faz o comércio, e o comércio começa a dar certo, aí ele fala, pô, eu tenho um gerente legal, eu vou pra praia, deixa o cara cuidando, vai tudo voando. Eu concordo que jogador é sempre uma incógnita. Ele nunca é uma certeza. Olha aqui, existem os que são uma certeza maior ou uma certeza menor e aqueles que, né? É. Lógico, você vai trazer o Messi, você não tem a dúvida. Lógico, né? Você vai trazer o Prato, ótimo. A chance mesmo que há é de que ele seja um grande jogador. Somente no time arrumado. Agora, o Sombra, você falou o salário dele, né, tal, dá 28 milhões, né? Isso é dividido em quatro, né? Isso tudo é hipotético. E mais, se você pegar o salário e mais o que vai gastar dos 40 milhões, são 68, e dividir em quatro, dá 17. É. Você gasta 17 milhões por ano para ter um jogador. É dinheiro. Dinheiro. Aqui? Só que assim, a gente sabe das qualidades desse jogador, a gente sabe que a gente perdeu um jogador numa bela qualidade, que era o Jesus. Sim. Então você precisa, se você vai disputar uma competição para tentar ser campeão dessa competição, você tem que vir com tudo, né? Você não vai arriscar no menor, né? Você tem que arriscar no maior. Geralmente você vem com um cara de nome para você, né? Pra pintar como um favorito, né? Se você não contrata ninguém hoje, quem que vai ser o ataque do Palmeiras hoje no lugar do Gabriel Jesus? Hoje o único que confirmou aí é o Alex. É os que estão lá. O Alexandre. Leandro Pereira. Lucas Barrios. Então, não dá, né? Barrios. Você me desculpa, mas não dá, né? O Barrios renovou, né? Tá certo. O Alexandre é o melhorzinho dele. É o melhor, ele é o melhor. Mas mesmo mas não assim, chega, se você não, pegar o Gabriel Jesus, que é nota 8, o Alexandre é nota 6. Não chega, né? Não dá. E o Prato é nota 8. Então você tem que suprir a altura, na minha opinião. O Leandro... Agora, não para com isso aí. Desculpa, esse aí pode voltar. Ele, o Lucas Barrios, não dá, hein? Não dá, infelizmente não dá. Agora, algumas coisas rápidas. O presidente do Botafogo, ele tá querendo o jogador. Fez uma proposta, inclusive, pro Palmeiras, para ter o lateral esquerdo, o Vitor Luiz. Pode devolver pra ele. Que isso, vovó? Isso, tá comendo? Vó, você tá com a boca cheia. Pode deixar embora. Olha, com vó de então, Vitor Luiz. Canjica. Não, o Palmeiras parece que não precisa de lateral esquerdo, parece que já tem, né? O Forabicho, o Vido e o Zé. Então. O Alione deu uma declaração dizendo o seguinte: Alione, velho. Se a minha posição no clube for ficar no banco, acho que o melhor é sair e ir para um time onde eu possa jogar mais. Então, assim, ele deve estar indo embora também, já era esperado. Mostra o lance dele contra o Grêmio e vou dizer, ele é uma. Ó, vou dizer, boa moeda de troca, hein? Isso, esse rapaz aí, você pode fazer troca o Alione, é um bom jogador, Sombra, não é ruim, não. Quando ele chegou e não tinha a companhia do Cebolone, meu amigo. O tempero molho não ficou legal. Só lambeu o saquinho. Mais duas coisinhas. Só lambendo, né, velho? Uma brisa. Duas coisas. O Wagner Mancini. Só lambeu. Que é o treinador. Elogia. Mancini. Wagner Montes. Wagner Mancini, que hoje é o treinador da Chapecoense. Declarou aí que quer a contratação do goleiro Wagner. Pode levar. E do Leandro Pereira também. Sim. Quer o Leandro Pereira de volta pra Chapecoense. O cara tem que montar o time dele. E o Cruzeiro agradeceu tudo o Lucas pelos seus serviços. Foi até engraçado. Quem? O Lucas. Serviços. Direito? Agradecemos aos serviços prestados e pelo bom caráter demonstrado. Mas volta pro Palmeiras e não teríamos um bom, mais um bom 2017. Mas aqueles que estavam no Palmeiras já voltaram. Ele é um puta lá, cara. Dois jogadores. O Fabiano assim, vai voltar pro Cruzeiro. Tá comendo o quê, velho? É, sem contar, Sombra. Nossa, a volta tá comendo bisnaguinha. Ela, pior que ela molha no café com leite. Sem contar, rápido, gente. Senão a coisa fica muito longa aqui, ó. Que gostoso. O Palmeiras, ele tem a volta aí de vários atletas que estão voltando, mas não deverão ficar, mas são vários atletas. Quais? Goleiros, alemão, que tava na Portuguesa. Alemão? O Fábio, que tava no Oeste. Meu Deus. Laterais que voltam, Taylor, que tava no Paraná, o Eldinho, que tava no Brasil de Pelotas, o Bruno Oliveira do Vila Nova, de Goiás, o Lucas, que a gente já falou, do Cruzeiro, né? O Matheus Miller, que tava no Náutico, o Vitor Luiz, que tava no Botafogo e deve permanecer. Alô, Xerê. Zagueiros, Gabriel Dias do Bragantino, Natan, lembra o Natan? Ele tava no Zagueirão, né? Eu gostava dele. Melhor que o Roger, como é que chama? Carvalho. Roger Carvalho. Achei o Natan melhor. Então. O Leandro Almeida. Meu Deus. Ah, isso aí meu Deus. Deixa ele pro ano que vem, isso aí. Que tava no vai Inter. Fazer o gol do título. Wellington no Santa Cruz, o Luiz Gustavo que tava no Avaí. Caraca, é jogador. O Volantes, João Denoni que tava no Ituano, Bruninho que tava no Juventude, nossa, Zé Matheus do CSA, Amaral que tava no Curitiba, lembra do Amaral? Amaral que jogou no Palmeiras. Renato que tava no Figueirense, os meias, Juninho do Criciúma. Nossa. O Mendieta! Você acredita que o Mendieta? Ele tem contrato com o Palmeiras até 31/12/2016. Thiago Real, que jogou contra nós no Vitória, né? Ele tal. Tá desvalorizado. Atacantes, Caio Mancha, volta também. Gabriel Leite. Quem é? Gabriel Leite. O Gabriel já foi emprestado. Rodolfo, já foi emprestado? Já então foi E o Rodolfo, que estava no 15 de Piracicaba. Mas é dinheiro para pagar salário aí, velho. Ainda tem Mazinho, Miguel. Caraca, velho. Vinícius, que está no Curitiba. O Leandro, que estava no Curitiba. E o Luan, que estava no Atlético de Paraná. Haja dinheiro, hein, velho. Ah, o Luan, o camisa 11, né? Exatamente. Olha, desses, o que melhor jogou no outro time, viu, Lolo? Foi o Leandro Calopsita. Pô, o cara falou 500 nomes. Não, aqui, mas foi o único tá tudo voltando. Esses jogadores, eles, é claro, não vai ficar. Inclusive, ele fez gol contra a gente, viu? Não devem ficar, eles devem ser emprestados, reemprestados. Ele fez gol contra a gente lá em Curitiba. Pô, imagina a folha do Palmeiras. Tá louco. A gente já volta, vai falar de São Paulo, vai falar de Santos e o Benjamin vai falar de BV Financeira. O triste Benjamin. Amigão, não, deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3337888, 3337888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira, Estádio 97. Também tem o oferecimento de Bozano. Vamos falar, menino mano. Opa, vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, fala a verdade. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema pra você viver o seu máximo, parceiro. Agora, velho, você vai levantar o braço, não vai vir aquele cheiro de kibe, velho. Não vai vir aquele cheiro de esfirra de carne. Nossa senhora, aquele cheiro de pizza de calabresa, mano. Agora você vai estar cheiroso. Agora ninguém vai sentir nojo de você. Nem na tua casa, nem na academia, nem no trabalho, nem no busão, nem no metrô. Agora você vai ser o cara referência aonde você estiver, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa, amigo, um kit top. É um kit exclusivo. É um kit que você vai pagar um pau, eu tenho certeza. Serve até de presente de Natal, hein? Esse aqui é bom demais, mas tem que falar a frase, velho. Não vacila, não. É o kit do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, Estádio 97 continuando com as manchetes no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também oferecimento de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E participe aqui do nosso programa também, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp. Qual é o número? 94-353-0150. Apenas mensagens de áudio, tá bom? 94-353-0150. Mensagem é 30, 40 segundos no máximo, tá? Ah, então vamos lá. 94-353-0150. Participe, zoe, brinque, dê opiniões. Não importa, mas participe, tá bom? Vamos lá, Mota não, Bento. Sou eu, pô. Mota? É você. José São Paulo. Ah, São Paulo. Tricolor. Olha aí, Sombra. E Motinha. Oi. Oi. Gente. Hoje o Tricolor conheceu seu adversário na Copa do Brasil. É o Motoclube. Motoclube. É jogo único, né? Jogo único com a vantagem do empate do visitante. E o jogo vai ser onde? Lá. Mas peraí, jogo único desde que o São Paulo mate com 2 gols de diferença, né? Não, não. Não mudou. Jogo, não, jogo. Mudou, mano. A primeira fase agora é o único primeiro jogo. Primeiro e segunda se empatar, fase. Dá não, os caras. Aí, a segunda fase. É preciso aí, se formar, né? Aí a segunda fase tem sorteio, né? E o vencedor garante a classificação. Agora é jogo único, viu, mano? Porque o Corinthians ele pega Caldense também. É jogo único. É. Então São Paulo visita o Motoclube, Corinthians visita Caldense. Se der empate, o visitante se classifica. Isso aí é grupo da Libertadores que sorteou hoje, mano? É agora. Copa do Brasil, Azedão. Ah, desculpa, não tava ouvindo. Ficou perigoso, né, isso aí? Hã? Ficou perigoso, né? É. Jogo único. Ficou perigoso. Porque aí mais segunda... empate dos caras. E a segunda fase é sorteio. Perigoso, velho. Calma, mano, peraí, mas pode acontecer um jogo. O perigo é ir pra lá e pegar febre amarela. Tá de brincadeira, velho. Os times vão ter medo, esses times aí estão de brincadeira. Mas, mano, pode acontecer de não conseguir fazer o gol. Os caras armam um ferrolho. Cansei de ver time não conseguir fazer. Bate na trave, bate no céu. Mas o empate do São Paulo. O empate é do visitante, pô. O empate é visitante, cacete. Ué, ah, é visitante? É. É. Não, o empate é do visitante. Mas a derrota não é. Antes você perdia, você podia ainda recuperar em casa. Agora não tem mais. Aí enfiava 6. Ou você vai dizer que todo grande que visitou um adversário no interior do Brasil. Acabou. Todo que visitou, todo mundo ganhou. Fora. É, mas leva o time de você... quando era um negócio de 2 gols, sim. Gente, a maioria venceu. Mas você parte do princípio que o visitante vai pra lá com 2 resultados. Eu lembro até o Kaká jogava no São Paulo ainda, na primeira, quando ele surgiu no São Paulo. O São Paulo, se eu não me engano, visitou um clube do Amazonas, acho que era o São Raimundo. O São Paulo perdeu lá. Verdade. E o time era bom, perdeu lá. Verdade. Ah, mas é porque o São Paulo tava naquela vibe de não curtir a Copa do Brasil. Os times grandes, velho, eles vão pra lá, RG, com 2 resultados e com o árbitro. Então, agora, o visitante vai, leva na bagagem louco, 2 resultados. Pô, se não voltar com nenhum, aí é porque não... Pô, meu, vai pra casa. Pros grandes, piorou. Também acho. Piorou nada, eu se sou árbitro, eu favoreço. Piorou, o Sombra. Eita! É óbvio, no meu entendimento, é óbvio que piorou. Você sabe por quê, RG? Porque é o seguinte, é um jogo só na casa do adversário. Os caras vão dar a vida, velho. Os caras vão dar toda a vida naquele jogo. É final de... Olha, Motoclube São Paulo, Caldense e Corinthians, é final de Mundial pros caras. Opa, com certeza, vai passar pra história, né? Agora lá não, antes não, era um jogo lá, mas o cara, sabe, quando eu visitasse aqui, os caras vinham pra bater foto do Murumbi, do Itaquerão, etc e tal. Mas sabia que aqui ia ser arregaçado. Ô, mano, mas Sombra, pode ser a luta da minha vida, eu e o Mike Tyson, velho. Pode ser a luta da minha vida, mas a obrigação é do Mike Tyson me bater, pô. São Paulo chegar com o Motoclube, porra. Mas quantas vezes o Santos mesmo levou... Time eu reserva. Quase apanhou lá fora. Olha, fez resultado aqui na Vila. Foi ontem. Quanto foi o Atlético Nacional e o Kashima? Quanto foi, hein? 3-0 pro Kashima. Ah, o japonês não sabe jogar bola. Meteram 3 nos campeões da América do Sul, é isso? É porque o Atlético Nacional... E era jogo único. Jogo único, hein? Os caras deram uma pipocada, velho. Era jogo único, é diferente. Olha, agora aqui no programa não existe mais zebra, não existe mais time pequeno. Moto Clube. Mas peraí. Os caras têm que ir com o time titular agora, hein? Não tem mais aquela, leva o reserva e faz o resultadozinho. Por mais que nós saibamos aqui que a América do Sul ela é muito mais forte do que a Ásia no futebol, mas são duas equipes qualificadas. O Kashima, ele entrou lá, ele não entrou de gaiato, ele ganhou lá o campeonato japonês e entrou pelo país sede, tá certo? Eu tô falando, Mota. Eles foram engolidos. Eles foram engolidos pelo Atlético Nacional, que é muito mais time, só que no resultado final, eu concordo, tá certo? Aí o Sombra tem razão. Então, o Atlético Nacional perdeu. Mano. Só que na boa, não dá pra comparar, gente, o motoclube hoje com a estrutura de São Paulo. Mas não é isso que nós estamos dizendo. Em nenhum momento a gente colocou a questão de que um clube pode ser igual ao outro. Lógico que não, seria até um imbecil da minha parte falar isso, mano. A Caldense ainda é mais forte que o motoclube. É que o jogo vai ganhar outra notoriedade. Vocês querem apostar falar que vai ter grande que vai sambar na primeira rodada? Pode. O Flamengo na última Copa do Brasil quase ficou fora, não foi? Não, outro, o Flamengo ele perdeu na Sul-Americana. O Flamengo saiu da Copa do Brasil pro Fortaleza, depois ele entrou na Sul-Americana e perdeu pro Palestino. Pode, então, mas vai depender, Mota, de como o São Paulo vai chegar, já sabendo como é o regulamento, já sabendo que tem quase... Ele está falando que mudou coisa. Por exemplo, se o São Paulo fosse enfrentar o Sport nessas condições, é claro que a gente teria muito mais cuidado para comentar. Agora, desculpa, o motoclube, pô, se o São Paulo chegar lá com 2 resultados e não conseguir passar... Mas, ultimamente, a gente tem vários exemplos aí de time grande que vai jogar lá... Calma, meninas! E se ferra, velho, tem que fazer resultado em casa. Estão alteradas. Fala aí, ô Motinha. O São Paulo tá com um monte de especulações. Tá de frentista hoje, Motinha? O que mais tem? Hoje surgiu o Jusilei. Tá de frentista da Fernão Dias? Jusilei, que tá na China, né? E o São Paulo desistiu do Felipe Melo, parece. E o Felipe Melo não aceitou melou. A proposta, melou. E o Jusilei apareceu. A proposta foi muito boa, mas isso. É que o valor que o Felipe Melo ganha na Inter hoje é bem maior. Impagável pra nós. O cara quer voltar, sim, eu adoro jogar no São Paulo, mas e aí? E o Jusilei apareceu aí, né? No radar do São Paulo. Né? Apareceu no radar é demais, hein? Toda vez, Sombra. Ué, mas o São Paulo, eu acho que antes dele sair pra Europa, ele teve uma proposta do São Paulo, né? Não teve uma história assim? O São Paulo teve interesse também no Jusilei há 2 anos atrás, quando ele estava na Arábia, se não me engano. E aí depois ele acabou indo pra China, né? O Jusilei, bom jogador. Aquele jogador que pode atuar como segundo volante... Lógico, a lembrança que eu tenho do Jusilei atuando pelo Corinthians aqui, me parecia ser um muito bom jogador. Chegou a ser lembrado também para a seleção brasileira. Se o São Paulo trouxesse o Jusilei, eu apoiaria muito. Não que eu não vá apoiar os que vierem. Também não acho que o Jusilei seja ruim, não. O Jusilei, ele não é mau jogador. Precisa ver se ele tá mal. Mas na época que ele jogou no Corinthians, o Jusilei joga muito. Ele tá na China, né, mano? Tem que ver as condições dele na China, né? Volante forte, mano. Jusilei tem contrato na China até 2018. Se ele viesse, seria numa base de empréstimo. Não seria compra. São Paulo não tem dinheiro pra comprar jogadores. Certo? Aquela história que a gente tava falando ontem, Chefinho, que não foi aprovado, né? O adiantamento das cotas... hoje saiu até uma matéria falando que o São Paulo precisaria de 10 milhões, né, para resolver o 13º, né, no final do ano aí. Mas que, na verdade, eles queriam mais a cota para abaixar o empréstimo, né? Pagar algumas prestações e tal que o São Paulo tem com os bancos. Não sei, Mota, na verdade, eu não posso te dizer. É a coisa que eu já disse ontem. Não posso dar opinião sobre algo que eu não participo. Eu não tenho planilha financeira na mão, eu não sei quais são as exposições do negócio. Não posso dar opinião. Às vezes eu vejo muita gente dando opinião sobre que não sabe. A gente não sabe a parte financeira. Então é muito difícil, né? É muito difícil. Boa. Vamos, peixe? Vamos, peixe? Peixe. Já era a hora, hein? Antes de seguir, o Real Madrid ganhou do América do México. E de novo teve encrenca lá? É, o Benzema e o Cristiano Ronaldo fizeram os gols. O negócio do monitoramento lá? Né? É, exatamente. Estão testando, né? O RG. Eles escolheram um campeonato legal pra testar, um mundial. É, tanto tempo que tiveram pra testar. Com sub-11, sub-20, sub-15, sub-12. Sub-12, mas vai testar no mundial. Justo no mundial. O RG, diga. Chegou o Kleber, mas poderia também ter vindo o Akon. Cantor Akon, rapper Akon. Ah, porque é parecido o Akon com o Kleber? Sim, cara. Pedi pra ele pôr, vai pôr. Akon? É igualzinho o Kleber. O Sérgio Louco daqui a pouco vai colocar em Akon. Paralelo a foto do Akon e do Kleber, zagueiro contratado pelo Santos no na nossa transmissão online. Já chegou na Vila. Mas daqui a pouco não tem pressa, viu, Louco? Essas coisas surgem no... Dá trabalho pra fazer. Chegou no Brasil. Passando os gols lá. Feliz. Ô, Zedão, você queria o Gabigol de volta? É evidente, era santista, né? Se der ideia, é capaz do Paulo Nobre levar pro Palmeiras. Ah, não, pode levar pra vocês. Mas tem entrevista aí do Wagner Ribeiro dizendo que é muito difícil, hein? O Gabigol voltar. Não, contrário. A entrevista dele é que ele não tá feliz lá. Ele falou que ele está sendo humilhado. Não, mas voltar para o Brasil. Saber ler a notícia. Ué, né? Os caras iriam liberar? Você não conhece o Wagner Ribeiro? Mas queria ele no Palmeiras, viu? Não. A informação aí do Gabigol, vovó. Ele alega que o Gabigol, quando saiu do Santos, o Gabigol era titular da equipe, o Gabigol tinha sido atacante titular da seleção olímpica, que ele já tinha sido convocado aí pela seleção principal também, e que na Inter de Milão hoje ele só jogou 16 minutos durante esse tempo todo que ele tá lá. E que ele tá buscando um time agora, que inclusive ele veria a possibilidade a partir de janeiro. Um clube que ele não fosse humilhado. Aí que tá, RG. Mas não tinha um lance da Espanha. Porra, véio. Humilhado. É isso que eu não entendo. Humilhado por quê? Calma. Mano? É uma vergonha. É uma vergonha. O empresário, ele faz de tudo, cara, pra tirar o cara do Brasil. O cara faz de tudo. Nossa, eu quero ir, porque, nossa, ali vai me valorizar. Tem razão, hein? Aí chega lá, vai. O cara mora em Milão, o cara joga na Inter, o cara ganha R$1,5 milhão por mês, e aí chega lá, tô sendo humilhado. Agora eu quero voltar. Aí o empresário vai lá e faz todo aquele circo pra trazer o cara de volta pro Brasil. É uma vergonha. Wagner Ribeiro, você devia ter vergonha do que você declarou. Humilhação, Wagner Ribeiro. É o cara ficar 12 horas na frente de um posto de saúde pra poder ser atendido. A não ser que a gente tenha alguma informação. Mas humilhado, por quê? Mas por que ele falou que... O que ele alegou, o Benjamin, foi que ele não joga, tá certo? E que ele saiu daqui sendo titular da seleção olímpica, foi convocado pra seleção principal, que era titular e artilheiro no Santos, e lá ele queria jogar. Pelo menos a alegação dele é essa. Até que ele me mostre alguma outra coisa convincente, a alegação que ele utilizou pra descrever a humilhação foi essa. Então é ridículo, é patético. Humilhado. É porque, sabe o que ele quer, RG? Que o jogadorzinho dele fosse titular. O empresário, quando vende, porque pagaram €30 milhões e não põe o cara pra jogar, aí é um outro contexto. Ninguém, quando faz o contrato, escreve lá, quero ser titular e quero ser camisa 9. Vá pro inferno. Ganha sua posição, Gabigol, no campo, não é através de declarações do Wagner Ribeiro. Concordo com o então é uma vergonha, RG, só pra usar alguns exemplos, que eu acho que o Wagner Ribeiro ele não sabe o que é ser humilhado, fica na frente de um posto de saúde durante 14, 16, 18 horas pra ser atendido, isso é humilhação, não é outra coisa porra nenhuma. Outra coisa é porra nenhuma. Humilhação é o cara... Populista. Mano, isso tem é ser humilhado. Humilhado, Domênico Gato. É o cara que tá no farol vendendo bala, então pedindo algum dinheiro pra poder comer. Mano, e o cara, fechar o vidro, na cara dele achando que o cara é bandido. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Humilhação é o cara não ter onde morar e dormir embaixo de um viaduto, tomando chuva, frio e passando frio. Isso é humilhação. Eu vou aplaudir o mano de pé agora. Vou aplaudir de pé porque ele tem toda a razão. Então, seu Wagner Ribeiro. Eu aplaudi, Não, tudo bem, Domingo, não tem problema não. Humilhação, Wagner Ribeiro, são esses exemplos que eu acabei de citar. Agora o cara ganhando um pau e meio por mês, morando em Milão, velho, comendo do bom e do melhor, andando de Maserati, tá sendo humilhado porra nenhuma. Eu queria ser humilhado assim também. Pra ser humilhado assim, eu também queria ser. Parabéns, mano, Bruno. Eu entendo que o Wagner Ribeiro está na dele em defender o jogador. Agora precisa tomar cuidado também com o que fala, né? Porque eu não entendo isso, não vejo isso. Falar em Wagner humilhação, Ribeiro, né? Eu não lembro agora, mas eu teria lido ontem à noite, acho que foi ontem à noite, algo de que haveria uma proposta chegando da China para Lucas Lima. E segundo Wagner Ribeiro, irrecusável. É, diz que é a segunda vez. Mas a primeira também, segundo o Lucas Lima, também era. Era 5 pau por mês. Era irrecusável. Mas às vezes são momentos diferentes, sim, né? Talvez o Lucas Lima hoje não esteja pensando com a cabeça daquela época. É, mas né? Aí já tem notícia de que eles estão discutindo a renovação. Quer dizer, também, ó, Sombra, também, olha, não dá, velho, sabe? Você tem que esperar. Mas você gostaria do Gabigol de volta? A definição. Não? Ah, cara, por quanto? Qual o salário agora? O mesmo que ele foi ganhar lá na Itália? Não dá, né, velho? Aí fica difícil. Pô. Se o cara sai, não, fica, não tá menos de um ano lá e vai voltar querendo, pra ganhar um milhão... Você não gosta muito de temos na tela, já temos na aí. Tela, temos na tela. Olha, olha o Sérgio Louco, um cara fantástico. Cara, é igualzinho, mano. Fantástico, improviso. Igualzinho. Caramba, é mesmo. Olha aí, o Kleber e o Akon. Akon é, velho, parabéns, seu Bento. O Kleber na tela. Foi bem agora. Akon. Akon. É igual, mano. Olha. Olha o nariz igualzinho, velho. Veja os dentes. Não é ele, não, RG. Não sei. Olha, vamos ver. Se não jogar bola, é porque tava enrolando a gente. Aliás, quem é deles ali é o Akon, né? Porque tem tudo cara de cantor, esses jogadores hoje. O Akon ali. É tudo meio Rudy Landucci. Do lado direito. Cheio de brinco. Esses dois brincos. Casares chegou ou não? Pegada sapatilha. Esse é o Beto. Usa, brinco. Casares chegou? Não. Mas ainda tá no pé lá. Tá tentando. Tá no pé. Ele tá Casares ou tá solteiro? Tá Soltares. Ah, sensacional. Tá Soltares. Está aí, o MT7 tem o oferecimento do Extra. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, pra você ver um jogão em casa. Ah, é dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, para a grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Perfeito, Benjamin. Só com moderação. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. E mande também a sua mensagem de áudio no nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150. Queria lembrar que hoje faremos a abertura da nossa Cápsula do Tempo. A Cápsula do Tempo é a nossa brincadeira, onde antes do início do Campeonato Brasileiro, cada um de nós anotou lá quais seriam os 4 primeiros colocados e os 4 rebaixados. É, porque falar depois é fácil. Como vai funcionar essa história? O Bá agora vai anotar. O Bá. Estão todas as cápsulas ali, todos os envelopes fechados, lacrados, tá certo? Desde antes a primeira abrir, rodada, né? Vamos já deixar determinar. 13 de maio foi lacrado. 13 de maio, ok. Então como que vai ser essa história aí? Por exemplo, acertou o campeão? Tem aí? 20 pontos. Eu tenho a regra aqui, peraí. 20 eu tenho. Tem aí a regra? Então peraí, o Bar... 20 pontos eu já tenho. Oh, bom, vamos ver. A regra tá ali. É que eu não tô lembrado agora da pontuação, então também tanto faz a pontuação. Acho que é 20 ou 10, né? Não é? 10 pra que acertar. É 12, 12! Pera aí. 12! O Bá acabou de arregaçar tudo aqui. Olha que gostoso, Bá. Vem pra cima, gato. Prestem atenção. Cápsula do tempo tá aqui. Se acertou campeão, são 20 pontos. Tá certo? Se acertar apenas o clube entre os 4 de cima e os 4 de baixo, 10 pontos. Ou seja, tá entre os 4, mas não acertou a posição. Ah, olha, chegou em terceiro, ele falou que era quarto. Ok, fez 10 pontos. E a mesma coisa vale dentro da zona de rebaixamento. Se acertar o clube entre os 4 de cima e os 4 de baixo, 15 pontos. Ou seja, se acertar, pois, se acertar que foi segundo, terceiro, quarto, 17º, 18º, 19º, 20º, acertou a posição, 15 pontos. Certo. Perfeito? Perfeito. Muito bem. A gente vai trazer o primeiro ouvinte. Depois do primeiro ouvinte, a gente vai abrir algumas cápsulas. Abre uma agora. Eu posso abrir agora? Posso abrir a da Domênica? Abre uma agora. Então vamos abrir uma agora. Pode ser, seu Bento. Sorteio. Vamos deixa lá. Eu estourar da Domênica. Sorteio. Faz sorteio, sorteio aí, ó. Sorteio. Aleatório. Ruim. Nossa. Sorteio. Joga aí qualquer papel aí. Vai, Silvio. Atenção, vamos abrir. Do Rudy Landucci. Rudy Landucci. Rudy, que é o último campeão comigo. Eu sou bi e o Rudy foi campeão comigo. Eu não sou bi, não, tá ok? Você é bi sozinho, você foi campeão no último. Vem com essa pra cima de mim, tá ok? Vamos abrir a cápsula do Rudy. Ah, ziqueira da minha, vai, Sombra. Não, vai, velho. Vamos abrir. A cápsula do Rudy Landucci. Vai abrir, menino. Não tem medo, não. Vamos começar aqui. Pela sua mãe. Vamos começar pelos clubes rebaixados. Vai. Vamos lá. Vamos começar pelos clubes rebaixados. Atenção. Exclamação. 20º lugar, Curitiba. Vai, eu sou bom de bola. Não, mas foi quase, vai. Não, nem daí, quase foi. Quem tá com a tabela aí aberta? Aqui, ó. Nem foi. Não, não é isso. O último foi o. Foi o América. Né? Eu vou. Peraí, tem que ter a tabela aberta. Eu vou ficar de Chico amanhã. Poder bater as posições. Vamos lá, peraí, só um pouquinho. Vamos abrir aqui a tabela. Internet rápida. Ô, Sombra, mas pronto. Assim. Vai, o Curitiba manda. Quase caiu. Ele devia ganhar uns pontos também. Só um pouquinho. Não, não tem desconto. Para. Não tem desconto. Peraí. Pronto, já tá aqui. Tá aí. O último foi América. É. Porra. Então Curitiba nem no rebaixado tá. Eu vou perder isso. 19º lugar. O Rudy colocou Figueirense. Aí, chupa ele todo acertou, mundo. O Figueirense ficou em 18º. Aqui então, 10 pontos. 10. Chupa essa, mano. 18º lugar, Santa Cruz. Ah, eu sou o cara, RG. Foi o contrário, ele errou. O Santa Cruz ficou em 19º. Acertei, cara, então, acertei. Mais 10 quase pontos. Quase acertou. Mais 10. 17º lugar. Ah, aí não vai acertar ninguém. Santos Futebol Clube. Santos? Aí é chupa, seu otário. Vai, ó. Acelera! Seu moleque. É por isso que você tá foi mandado embora da Globo, seu babaca. Aí, otário. Aí, Serginho. Parabéns, Serginho. Que isso? Seu babaca. Ainda bem vai se ferrar. Ainda bem por isso que o stand-up não lota, né, seu trouxa? Olha! Ainda bem que eu não precisei falar nada, né? Foi o Inter. O Inter foi Sombra. Não, sabe por que eu botei? Porque o Santos. Eu duvido alguém que acertou. O Santos começou a perder muito jogador. Eu falei, vai dar uma coisa. Como campeão, mano. Quarto colocado. Quarto, vai. Flamengo. Ah, eu sou não, cara. Foi Atlético Mineiro. Não, Flamengo foi terceiro. Mas acertou aí os pontos aí. Mas peraí, acertou. 10 pontos. Chupa, Domênico. Chupa. Não acertou pontos. A posição, acertou. 30 pontos, por Rudy. A zona de classificação. Vai. Terceiro colocado, Atlético Paranaense. Oh. Caraca, velho. Não. Pô, sabe por quê, Benja? O Rudy foi bem. Não, Benja. Errou. Eu errei. Pô, Atlético Paranaense? Mas não foi. Mas foi em sexto. Ô, Benja. Nossa! Volta pro jogo, Benjamin. O Benjamin voltou. Não, eu pensei que foi dos que classificaram pegaram a vaga. Eu acho que eu devia ganhar 2 pontos por isso. E vice-campeão, o Rudy colocou Internacional. Parabéns, Rudy! Peraí, gente. Peraí, deixa eu explicar uma coisa. Eu sou humorista ou comentarista? Aí não tem explicação. Vocês estão prontos, vocês viram. Mas peraí, ele inverteu um cara que tava lá em cima, que era o Santos, com um cara que tava lá embaixo. Na verdade, mano. Aí tinha que rasgar a ficha dele. Não, mano, eu acho que... E aliás, ele inverteu com exatidão. É, não, mas deixa eu te falar uma parada. As posições exatas. Eu acho que na hora que fechou o papel, a tinta colou o lado errado. Foi, Eu tinha colocado o Santos. E campeão, você lembra? O Galo. Palmeiras. Palmeiras! Eu acertei! Olha, seu Palmeiras! Ele sabia! Ele sabia, seu louco! Então, não, eu nunca duvido do palestra! Aqui é o palestra! Chupa, Benjamin, aqui é Palmeiras, malucão! Eu tô 20 pontos! 50 pontos, é isso? Cara. Posso falar uma coisa? O meu mentor espiritual mudou, pontos, porque eu tinha botado o Galo, cara. O mais ridículo nos anos palpites vai ganhar essa porra. O cara fez 50 pontos, velho. Você vai ver. O Rudy fez 50 pontos. Então chupa todo mundo, velho. Vamos abrir mais uma cápsula. Atenção, mais uma. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Por que é um R? Essa aqui, puxa aí, velho. Vai, essa aí. Daí. Vamos lá. Essa aí. Essa é a cápsula do próprio RG. Nossa, ele se sorteou. Vamos ver, RG. Atenção, RG número 2. Estamos abrindo a cápsula do tempo do RG número 2. Cara, não é fraco não, essa cápsula é chatada, né, cara? Vai. Nossa, é muito louco, velho, né? Ah, o que ele colocou? Não, vocês já vão entender por quê. 20º lugar, Figueirense. Opa, ele ganhou aqueles pontos porque tá em... o Figueirense ficou em 18º. 10, então, né? 10. 19º, Santa Cruz. Acertou na mosca. Na mosca. 19º Santa Cruz, pontos. 15ão. Aí ele botou 18º, Figueirense de novo. Acertou de novo na mosca. Caraca. Não, não vale. Não. Não. Aqui, ó, repetiu dois times. Mosca. Ele repetiu dois times. Não. Nossa, que pedreiro. Ah, ele foi. E aí, o que faz? Olha, aí é o seguinte, cara. Valeu um deles. Tem que ir pelo menor pontuação, porque ele teve, tem que ir pela menor pontuação. Você põe o mesmo. É que eu tava fazendo aqui, deu um branco. É, tava prestando atenção, né? Não, então não valeu esse. Ô, RG, não, que vale a menor pontuação no caso, 10 pontos. Sabe o que é engraçado? Ele fez uma coisa que a regra não tinha ainda. A gente tá perdido. Então, o que fica estabelecido pra próxima do ano que vem é o seguinte: repetiu, anula. Não, anula o jogo do cara inteiro. Faz zero. Ele já caiu, já. Zero. É zero. Ele escreveu o cara irregular, tem que cair. 17º lugar, Botafogo. É, acho que eu pus isso também. Eu acho que eu também botei, gente. Então chupa. 4º colocado, São Paulo Futebol Clube. Olha, vem agora. Ninguém tá chamando ele de burrão, não, tá vendo? Porque é tradição, né? Porque é normal. 3º colocado, Palmeiras. Ele acertou 10 pontos porque tá entre os 4, né? Vice-campeão, Galo, Atlético Mineiro. Acertou mais 10 porque é 4. É. Campeão, Peixe, Santos. Quase, né? Quase, segundo, mais 10 pontos. Mais 10. E aí, quanto que deu aí? O RG fez quanto? E o Rudy? 45. 50, Juba RG. Por enquanto, Rudy Landucci na frente. É isso aí. Deixa eu ver, Vê lá. Não, eu quero entender, não, filho, esse lance do Figueirense. RG, eu já fiz isso algumas vezes também, meu. Acontece, viu, meu? Dá um branco, não dá sombras, viu? Já deu um branco já com você, mano. Mais um, legal. Mais um? É legal, é mais um, mais um. Seu Bento. É legal, legal. Mais seu Bento que tá aqui. Ele tem que ir. Puxei o meu mesmo. Sombra. Vamos lá. Quer que eu puxe um aqui, meu? Vamos ver a sombra. Cebola aí, Ben. Eu não lembro nada. Cebola. Nada. Vai. Ai. Foi mal, hein? 20º. 20º Santa Cruz. Acertou 10 pontos. 19º. América Mineiro. Se inverteu, tá vendo? Se inverteu, mas é mais 10. Não, mas tá indo bem. 18º, Ponte Preta. Putz, não. Só porque eu falei. 17º, Botafogo. Errou. Eu também acho que coloquei o Botafogo. E só 20 pontos, hein? 4º colocado. Corinthians. Passou longe. Errou. O meu também acho que era. Acho que o meu também. 3º colocado. Tô mal, hein? Tá mal. Quantos pontos eu dei? 20? 20, vai. Que horror. Vai cair. 3º colocado, São Paulo. Errou. Vai cair, hein? Vai cair. Vice-campeão Internacional. Aí, Sombra? Cadê a desculpa agora? Você botou o Palmeiras. Mas eu não zoei você. Não, mas eu lembro que eu coloquei o Inter também aí. Campeão, quatro, Palmeiras. Acertou? Acertou o Verdão. Boa. Acertou. Não dá certo, 25. Acertou o Verdão. Acertou o Verdão. Tá vendo? A sua sorte, cara. Esses, 40. O Palmeiras deu o RG fez 20 pontos em outro. 45. O meu campeão, se eu não me engano, foi o Atlético. Não, mas um é legal. Mas vai acabar todo já. É legal. O legal é a espera, Vamos pro telefone 3284-7097, 3284-7097, toca Asdrúbal, só no Flipper. Eu acho que eu ia colocar. Não, Flipper. Isso, que máquina é essa? É Titã. Cara, eu sou muito fã dos Titãs. Eu ia cara. Colocar Fluminense. Eu posso falar? Desculpa atrapalhar, mas eu tô rindo até agora do RG. Ele colocou duas vezes o mesmo time. Aí ele tá perguntando pra ele mesmo o que que ele fez. Eu, então, perguntei e eu respondi. Eu ia colocar Fluminense e repetir Figueirense. Você errou, tô dando a merda. Tá bom, Iense. Fluminense. Alô? Boa noite, amigo. Ô, virou mal. Meu saco, amigo. Fala, virou mal. Ô, Rudy, abriram a sua cápsula. A sua cápsula tava fechadinha? Tava, bem tão fechada que nem eu lembrava quem era o campeão. Você foi o Palmeiras, você não lembra que é o Palmeiras, porra? É que eu fico tão nervoso durante o campeonato que eu esqueço. Eu lembro da minha até, ó. Esses 4 primeiros eu acho que só acertei os 2. O Palmeiras e o Atlético Mineiro, o resto eu errei. Eu lembro que eu pus o Grêmio, pus o Corinthians. Eu também acho que eu errei. O meu também foi assim. Eu não acertaria nada, eu só acertaria os rebaixados. Ô, Piromal! Olá! Como foi o seu ano, Piromal? O ano foi relativamente bom, não? Tá certo. Foi bom o ano, não podemos se queixar, não. Olha, num ano desses aí, né? É, apesar que o ano para o São Paulo Futebol Clube foi ruim. Se foi bom pra você, pro São Paulo foi péssimo, né? É, mas agora eu tô vendo uma luz no fim do túnel aí. Olha, é o trem, hein? É o trem, velho. Por que você acha que é uma luz no fim do túnel? Conte para nós. É, temos agora o Rogério Ceni como técnico, temos uma molecada boa que vem vindo aí, ganhou um monte de títulos aí, ganhou Sub-20, ganhou Libertadores, uma molecada que promete, com certeza. Olha, agora, você tem razão quanto a molecada, só que tem que tomar cuidado. Que às vezes tem fruta que antes de amadurecer apodrece. Não, mas eu acho que essas frutas aí, essas frutas estão verdes, mas elas vão amadurecer no tempo certo e olha, vai ser boa coisa. Com certeza, promete para o ano que vem o São Paulo. Né? É fundamental que saiba se fazer o trabalho. Ontem, inclusive, o Piromau, não sei se você viu, tem uma copinha lá também, sub-20 lá no Rio Grande do Sul. O São Paulo virou sobre o Grêmio. Pô, é outro. O São Paulo mandou um outro sub-20 lá. A categoria de base de São Paulo aí tá fazendo sucesso, hein? Meu, todas as etapas, tudo, ganhando Copa tudo. Copa do Brasil. Tá? Yes. O passado já foi aquela Libertadores, pois, né? E essa categoria que com certeza vai dar bons frutos para o São Paulo. É, agora, com é lógico que a curto prazo não há solução a curto prazo. Porque eu entendo que garotos aí são solução se bem amadurecidos, se bem trabalhados. Exatamente. E o resto do time tiver os seus pilares, a médio prazo. Exatamente. A médio prazo. Tem que ter mesclado, né? Tem que ter experiência também, né? Porque só a molecada não vai levar o time nas costas. Tem que cuidar dos melhores. Mas nessa copinha aí lá do Rio Grande do Sul, já tá na semi, cara. Chegou na semifinal. Ontem virou. São Paulo vai pegar pra ser Fluminense. Ah, e detalhe, os outros times são mais velhos. Os garotos que estão lá têm 17, 18 anos. Então. Uhum. O sub-20 mesmo é o que ganhou a semana passada do Bahia. Certo. Copa do Brasil. É, e mandaram mais novo pra jogar o sub-20, cara. É, parabéns aí. Olha... Rogério Ceni, como você vê a contratação do Rogério? Você acha que, por exemplo, pelo fato de ser o Rogério... vai dar um apoio maior do torcedor, uma paciência que se fosse um Eduardo Batista a torcida não teria, se fosse um Guto Ferreira a torcida não teria, pelo fato de ser Rogério, vamos suportar por muito tempo possibilidade de maus resultados? Ah não, veja bem, porque essa indicação do Rogério, ela veio colocar um basta nesse monte desses entulhos que tem de técnicos por aí, esses figurinhas carimbadas que já não serve mais para nada. Sim. Então, mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Um sangue novo, com ideias novas, com certeza. Nossa, você falou isso, o Ben já começou a lacrimejar agora, cara. Você precisa ver o rostinho de emoção do Ben agora. Hoje o Ben você falando do Rogério, cara. E com certeza ele sabe se impor junto ao elenco. Olha, com certeza. Eu tô botando minhas fichas no São Paulo ano que vem. Legal. Bom técnico, bons jogadores, vai ter mais reforços. E olha, tá na hora do São Paulo ganhar alguma coisa de valor, porque há 8 anos que o São Paulo tá nessa penúria. Impressionante. Mas eu não considero a Sul-Americana uma coisa tão despretensiosa assim. Ela é. Há 8 anos eu digo que ganhou em 2012, mas é uma Sul-Americana. Mas eu vou ser sincero com você, São Paulo não tem Copa do Brasil no profissional, né? Não tem, porque o São Paulo tem uma dificuldade monstruosa para ganhar esses pequenos torneios. É Copa do Brasil, é aquele torneio Rio-São Paulo que o São Paulo só foi ganhar na penúltima edição. É impressionante a dificuldade que o São Paulo tem nesse torneio. Impressionante. Mas deve ganhar, vamos ver. Hoje um buchicho aí de que o São Paulo teria interesse no Jusilei. Não sei se é verdade, mas é um buchicho que corre pela internet. A gente não pode descartar, né? Você gostaria do Jusilei para o meio campo do Tricolor? Pode vir. É um reforço a mais. É um nome a mais que pode vir. Não é nenhum excepcional, mas é um bom jogador. Pode dar ali junto ali do Cuevas, ali junto. Ah, pode ser, sim. Mas claro. A gente precisa de um volante que nem ele, velho. Bota junto do Cuevas ali. Não sei continuar, né? O perfil de jogo do Jusilei é igual ao do Thiago Mendes. É igualzinho, mesmo perfil de jogo. É, se tiver bem fisicamente. É igualzinho. Acho que seriam dois grandes. Puta, deixa eu falar grandes, cara. Não posso dizer que o Thiago Mendes é um grande volante. Isso eu não posso dizer, né? É um absurdo, né? É um assassinato, né, pra quem gosta de futebol, dizer que é um grande volante. Blasfêmia. Ah, pra circunstâncias, etc e tal, ok, né. Mas o Jusilei me parecia no seu auge melhor até do que o Thiago Mendes. Acho mais técnico. É, verdade. Agora, um bom técnico para o Corinthians, hein, que agora ficou sem um técnico, poderia ser o Vanderlei Luxemburgo, vai. Traz o Vanderlei pro Corinthians. O Benji ainda não se manifestou. E aí, Benji? O que achou do Oswaldo? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. A diretoria do Corinthians tá tão perdida. Tá, sim. É, vou fazer coisa o que? Tá brava lá, viu? Olha, eu gosto muito do Roberto, mas é uma diretoria perdida, sem personalidade. E houve um conselheiro de um lado, houve três do outro. O blog, né? O blog. Lê blog, entendeu? Então, é uma sucessão de erros. Aí eu mudei, eu vou te falar, eu traria o Vanderlei Luxemburgo. Sabe por quê hoje? Sabe por quê, moto? Por quê? Porque a diretoria do Corinthians está se mostrando tão fraca... Que ele leva sozinho. Que pelo menos você dá o futebol pro Luxemburgo... Ele leva. Pronto, é ele que vai falar, é ele que vai tocar... Vira vitrine, né? Ué, vou fazer o quê? Os outros não... Vai pedir muito, Benjo? Não, hoje não. Será que não? Agora, eu perguntei... Hoje eu liguei pro Vanderlei, perguntei, o Luxemburgo falou pra mim... Ninguém me ligou. E até ele falou pra mim, acho que não serei eu, não. Ó, oh, desculpa. No Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro, nos grupos lá do Botafogo, dizem que o nome é o Jair Ventura. Jair Ventura? É, o Luxemburgo, repito, falei com ele faz coisa de uma hora atrás, ele falou pra mim, ninguém me ligou. Me chegou uma informação de uma pessoa que, às vezes, quando me fala umas coisas, costuma ter uma boa margem de acerto, viu? Guto Ferreira. Então, dizem, Guto Ferreira é um nome cogitado lá. Na internet tá Guto Ferreira. Então, dizem, eu não sei, que foi uma indicação do Tite. Por isso trazer o Guto Ferreira é uma brincadeira. Né? Ah, os caras criticam o Oswaldo, os caras criticam o Cristóvão. Até trazer o Guto Ferreira é Ele é tão bonitinho. Ah, tudo bem. Ele pode você ser... acha ele fofinho? Mano? Eu acho, muito fofo. Eu acho um absurdo. É, meio urso. Mas eu gosto dele como. Então, cara. Mas sabe qual que é o problema de você trazer um Guto Ferreira? É que é um cara que não vem pra segurar o rojão. Sabe, ele pode até ter a competência dele como treinador. Ele pode ser muito bom taticamente e tecnicamente. O momento não é oportuno pra ele. Por exemplo, o Eduardo Batista, Benji, até acho que não é o técnico ideal pro Palmeiras hoje. Só que pra ele é uma situação muito mais confortável. Ele pega um time hoje, já que tá andando com as próprias pernas, e tá numa situação financeira muito boa. Se ele vem antes do Cuca, era uma desgraça. Aí sim. Mas hoje, a situação pra ele é favorável. Se ele for um bom treinador dentro do Palmeiras, se ele conseguir conduzir egos ali e gerir um grupo de maneira exemplar, ele vai conseguir ser um belo treinador do Palmeiras. Se o Luxemburgo tiver com tesão, com vontade, aquele Luxemburgo diante... De um tempo atrás, pô, dá um futebol pra ele. E outra, se o Corinthians, se o Roberto, ele tá cedendo tanta pressão dos outros, então o Corinthians vai perder o Alessandro também, porque tá todo mundo pedindo a cabeça do Alessandro também. Mas o Alessandro também tá com os dias contados ali, certeza. Ô, Piromal. Ok, outra coisinha. Parabéns pelo programa de segunda-feira lá na Honda. Ô, obrigado, Piromal. Faltou você lá, velho. E com certeza o Regaboff estava muito bom lá. Tava bom, velho. Outra coisa, mudando de assunto, sobre essa nova... Ei, Piromão. Essa nova tecnologia que a FIFA está introduzindo no Mundial, ontem e hoje foi em duas lambanças, não? Nossa. Sim, foi. A minha opinião é que deveria haver apenas e tão somente esse recurso eletrônico para se verificar se a bola passou ou não da linha de gol. Só, nada mais. Nem pênalti, nem falta, nem nada. Só isso. É a minha opinião. Não sei o que vocês pensam a respeito. Mas, Piromal, a tecnologia tá aí para auxiliar a humanidade, cara. Eu também antigamente era contrário à tecnologia no futebol, mas eu acho que hoje ela é importante. Porque temos árbitros tão incompetentes, para não falar que temos árbitros com má fé apitando jogos por aí. Então, eu prefiro acreditar que seja só incompetência mesmo. Quando você tem a tecnologia a favor da arbitragem, muitos erros podem ser solucionados. É que o problema é que não estão sabendo usar a tecnologia. Ainda não, né, mano? Por exemplo, ontem, Piromal, no jogo lá do nosso querido Atlético Nacional, existia assim... uma dúvida ali, foi, não foi, dá o pênalti, não dá o pênalti. Demorou, né? Mas... O que poderia acontecer era o seguinte, o árbitro, quando ele tá na dúvida de um lance, ele não precisava esperar tanto tempo aí até a bola sair. Ainda mais no futebol, que muita coisa pode acontecer dentro de um minuto. Ele precisava ali, beleza, tô na dúvida, não sei o que aconteceu, ouvi alguma coisa aqui no rádio, alguém me passou que teve algum lance polêmico pra eu avaliar, ele pode fazer igual ele faz quando um jogador cai no campo. Ele pode puxar pra ele a responsabilidade, apita, tá certo? Espera a bola ir até o meio campo ali, apita. Para o jogo. Ele vai até o recurso ali no monitor ali à beira do gramado, ele analisa o lance, caso não tenha havido nada de irregular, ou pelo menos na avaliação dele aí poderia ter dado continuidade ao jogo, ele chama ali os dois jogadores das equipes, bola ao chão e continua o jogo. Olha, continua o jogo. Aí, olha, hoje, pirou mal. Hoje, aí, o cara foi um cretino, porque não teve impedimento, o Bandeira tava ali na linha do lance, ele viu que a jogada foi legal, ele corre pro meio, o árbitro faz toda aquela lambança porque um cretino lá no vídeo viu alguma coisa que não existiu. Então, mano, mas aí o jogo vai ficar engessado em demasia, não vai ter saco que aguente não, tanta mas paralisação pra mal, ver. Ah, mal, vai lá no monitorzinho ver. Não, pirou mal. O juiz para, vai ver. Mas não é toda hora que isso vai acontecer. Pirou mal, calma, pirocão. Não vai ter paciência que aguente isso. É só pirou que a bola passou. É só no começo, pirou mal. Depois as coisas começam a andar da melhor maneira. Tem que estabelecer, pirou mal. É a opinião do pirou mal, gente. Mas tem que estabelecer. É contra, ué. Tem que estabelecer, pirou mal. Tem que estabelecer. O time, os interessados, os envolvidos, é que tem que pedir, porra. Não é o cara lá em cima, dentro da cabine. Exatamente. É o que eu falei ontem. O técnico do time, pô, o cara fez um gol impedido. O técnico vai lá e solicita. Então, se não tava impedido, ele dança. E ó, vou dizer uma coisa. Duas ou três para cada técnico por jogo. Três, então, pronto. Se ele errou, se ele queimar, ele perde o direito. Olha, ou então acabou. Uma por tempo. Na NFL são duas por tempo. Acabou. Agora você vai deixar pro cara dentro de uma cabine. Pô, mas se o cara piorou, continua. Piorou, porque se o cara acertar, não pega esse desafio. Monte de lance que a cabine decide, tira o juiz e joga a cabine que vai ficar. É louco, como é que vai dar o jogo pra cabine? Piromal, um grande Natal pra você, feliz ano novo. Feliz Natal! Ô, Pirocal, não tem soneto. Esperamos vê-lo também no resort no ano que vem. Vamos ver se as condições físicas poderão ajudar, né? Perfeito. Eu desejo a vocês um ótimo Natal, um ótimo ano novo. E pro Benjamin, um chá na tová. Obrigado, Piromal. Opa. Feliz Natal pra você também, Piromal. Ô, Pirocal, não tem soneto? Piromal. Ah, é Piromal. Piromal. Soneto? É. Não, o soneto ele fica pra que vem. Eu tenho um soneto que eu coloco aqui no Facebook. Ah, é? É, eu tenho lá um Facebook que eu falo alguma coisa, aê, né? Aê, Piromal. Ah, você escreve? É o Facebook que ele loga com o Canfor. É, tá, o meu Facebook é Antônio Piromal. Não tem fotografia, não tem nada. Boa, Nuz. Você põe uns textinhos lá? É, tem lá. Inclusive, tem um monte de Antônio Piromali. São todos italianos, né? Ah. É, porque tem Antônio Piromali que não acaba mais na Itália. E Piromal é italiano? Que é, o meu. Na realidade, meu sobrenome é Piromali. Ah. Porque os meus avós paternos eram de Reggio Calabria. Ok, então eu sou neto de italiano. Então, mas o meu avô, quando veio para o Brasil, adotou Piromal e ficou Piromal. Então no Facebook está só com o Antônio Piromal, sem fotografia, sem nada. Porque não dá para pôr a foto depois de 75 anos, né? Por quê? Não pode pôr a foto? Põe aquela de 18 anos, Piromal. Ah, sua senhora fica com ciúmes. Põe só da nádega, Piromal. Ok, meus amigos. Então tenham todos um ótimo Natal. Valeu, Piromal. E tudo bem. Até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Estádio 97 tem oferecimento de Fricô. Já, olha, vai ter mensagens do nosso WhatsApp. Vamos abrir mais cápsulas aqui no Estádio 97. Correção de placar. Correção de placar. STJ correndo, papetão. O Rudy quis sabotar. Não, RG é o Fluminense da rádio, velho. Não, mas o Bá, pra fazer conta, tá mal. O advogado da RG é bom. Agradecer nossos ouvintes que estão sempre atentos aqui, velho. Não, o RG tá na frente. Quem errou foi o Bá. Não vamos assumir essa culpa, não. Não, então. Não, e os ouvintes só corrigiram o Bá. STJD do estádio. Se fosse o Mota, ia estar todo mundo arregaçando. Isso sou eu? Coitado, Motinha. Isso sou eu? Sim, sou eu. Olha só, pode parar tudo que você está fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. Fricô. Compra porque ajuda, funciona e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricol! Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Fala aí, galera desse Rádio 97, quem fala é Rivaldo de Barueri, sou São Paulino e queria fazer uma reclamação aí. É, o senhor Cláudio Mota, ele é muito desumilde. Todos os ouvintes que ligaram aí falaram que quando ele passa pelas pessoas ou quando ele está em algum lugar ele não fala, isso é verdade. Ontem eu passei pela cocheira e tava ele lá comendo mato lá e não me respondeu, não. Só sacanagem, hein? Sacanagem. Então, na cocheira do lado tava sua mãe. A véia de teta caída. Isso, Cláudio Fendi. Mota, pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, viu? Ah, já meteram um cartão. Inclusive, o Mota, uma reclamação recorrente aí. Diga, ele não tá deixando colocarem a cela nele. Tem que ficar quietinho, tá ok? Não se mexe. Mais mensagens. Boa noite, estádio 97. Boa noite. Alexandre Arruda, corintiano. Mano e Benja aí, uma sugestão pra vocês, não sei se vocês já falaram no programa. Mas pra técnico do Corinthians aí, se o Corinthians fizesse um convite aí pro Casagrande, o que vocês acham do nome dele aí, como técnico do Corinthians aí? Pelo menos pela torcida, acho que teria aceitação, eu acho, né? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Aí a modéstia agora vai ficar de lado. Indicação do Casagrande foi minha. Faz tempo, né? Há muitos anos atrás, quando o Corinthians tomou uma piaba do Juventude, não me lembro se foi 5-1 ou 6-1, eu falei pro Cittadini, era o Cittadini, era o diretor de futebol na época do Corinthians, falei, Cittadini, traz o Casagrande. Ah, o Casagrande não vai querer e tal. Falei, mas tenta. Não. Foi quando ele trouxe o Júnior, capacete, que eu falei, o Roque, você tá louco, o Júnior, ele não gosta da cidade de São Paulo, não vai dar certo aqui. Ele ficou pouco, né, o Júnior? Ele foi embora. Foi. Só mas passou ele por aqui. Não, ele foi embora. Ele foi embora, ele não se despediu do grupo. Ele só passou, velho. E na época eu falei do Casagrande. Na época era uma situação, cara. Hoje... Não, parabéns ao Casa que não aceitou. Eu acho que o cara, obrigado. Não, não é que o Casa não aceitou. O Cittadini não se interessou. Mas hoje, pela situação que está o Corinthians... Não é legal? Eu acho que o Casão, hoje as coisas mudaram. Eu acho que o Casão teve os problemas dele lá, né? O negócio das drogas, ele tá bem, ele é um baita comentarista. Eu acho que hoje o Casagrande não aceitaria e acho que hoje não seria uma boa. Ah, mas eu não traria o Casagrande, não. É... Não, mano. Por mais que o cara faça uma boa análise ali, comentando Ingratos. O jogo na televisão, hoje ser treinador é muito mais... Hoje o cara ser treinador é muito diferente, cara. É um outro contexto. Hoje, pro cara ser um treinador, não adianta o cara cair de paraquedas lá, vou sair do comentário da televisão e vou pegar um time pra dirigir ali. Por mais que ele tenha sido jogador, por mais que ele tenha vivido isso, é totalmente diferente. Hoje o futebol, ele é muito mais físico, hoje o futebol é... O técnico não corre. Não, mas mesmo assim, é um cara que precisa... O Sérgio era comentarista da Bandeirantes. Mas eram outros tempos. Eu quero ver hoje sair um comentarista da televisão, pegar um time e fazer um bom trabalho. É totalmente diferente. E hoje tem uma pecinha chamada ego, que aflorou muito mais do que naquela época. Ô, mano, o ego não existe. O ego não começou ontem. Você não entendeu o que eu falei. Existe então, desde que o ser humano então, existe. Você ouviu o que eu falei? Eu não falei que inventaram o ego ontem. Eu falei, tem uma pecinha chamada ego, que aflorou muito mais do que naquela época. Antigamente, Sombra, o jogador... Pega a época do Mário Sérgio, que ele jogou lá. Tinha o jogador... Não, tinha ego pra caramba. Só que o jogador, ele não ganhava talvez 10% do que eles ganham hoje. E o ser humano, Domenico Gatto, você quer conhecer o verdadeiro caráter dele? Dê dinheiro ou dê poder. Porque hoje, você pega aí... Antigamente, pro cara ter staff, Benjamin, era Pelé ou Companhia Limitada. Mas hoje em dia, qualquer pé de rato aí tem staff de 30 negros atrás do cara. O ego existiu, o ego... Mas hoje ego é muito mais aflorado, Benjamin. É muito mais aflorado. Mano, o jogador, antigamente, ele tinha fama de ser bandidão. Mano, tinha fama de ser aquele cara... Ah, não quero que minha filha namore com o jogador, porque os caras têm fama de ser vagabundo. De 60, mas 70. Tudo bem, acontecia. Hoje, ego, não. Mas o ego existe do mesmo jeito, mano. Ego é ego. Não, existem egos e existem egos. Também. Existem egos aflorados, existem egos que bom, o cara consegue lidar. Sim, pessoal, isso existe. Eu queria responder também. Oh, cortou fala a gente, calção. Não, você Benjamin. Tá discutindo ego? Lógico, faz parte. Vocês estão se perdendo, velho. Tá com muito ego, hein? Tá discutindo não, ego. Eu só queria responder sobre. Peraí que eu fiquei com um problema aqui. Eu poderia ir pro Corinthians amanhã, se vocês assim quisessem. O meu assistente vai ser o Tobias. Meu fisioterapeuta vai ser o sapo de baba rosa. Isso. Sapo de baba rosa. Inclusive, eu vou fazer o treinamento com o drone, que é a... Como é que chama? A Rosa e a Dragão. Ela vai de cima filmar todo o treinamento e podemos contratar o atacante Roberval, que é o principal pegador do pomo de ouro. Roberval, lembra? Roberval? Roberval. Se vocês quiserem, eu posso treinar o Corinthians. Já, porque então, mas... Pela loucura, deixa pra eu. Globo, pra Globo, que o Mano é sempre muito interessado em dizer que o bom pro campeonato é aquilo que é bom pra televisão, né? Gente. Não, eu nunca falei isso. Fala assim. Aonde? Você falou, aonde, falou que pra Libertadores da América. Você falou, pra televisão é muito melhor ter o Corinthians na Libertadores. Não, isso é fato. Não só pra televisão, então, pro planeta, pro futebol, pra... é bom ter o Corinthians na América. Cadê o momento então, aí? Pra Globo, seria muito legal se o Casagrande fosse técnico do Corinthians. O quê? O comentarista da Globo, pô, o enfoque é diferente. Mas, gente, não dá pra, não dá pra aceitar uma situação dessa. Imagina lá, Sobral. Imagina o PVC sendo treinador de futebol. Você imagina, por exemplo, o Mauro Betting sendo treinador de futebol. Mas o Casagrande foi jogador, mas o PVC foi, não Sombra, foi. Foi, mas não vive hoje o meio. Não vive hoje o meio. O fato dele ter sido jogador não quer dizer que hoje ele chegue lá e esteja atualizado com o que acontece, cara. Bom, é isso que eu tô falando. É uma situação hoje que é totalmente distinta do que era no passado. Mais mensagens através do nosso WhatsApp. Ô Benji, você tá falando aí que tem que tirar os bandeirinhas porque não serve pra nada, que não tem utilidade, mantém ele aí. E o Mota? Pra que serve o Mota? Vocês mantêm ele aí também? Então, Charles, bom retiro. Então, Charles do Bom Retiro. Charles, eu vou responder. Eu vou responder por mim. Ah, responda pacificamente, veja. Na paz, hein? Não, eu vou responder. Eu vou ser sincero. Ele falou, pô, e o Mota? Gente, não depende de mim. Se dependesse. Não tava aqui há muito tempo. Olha o Benjamin, velho, cara. É porque você é um fascista, você coração, é contra os animais. Você falou de coração, isso? Você falou de coração, olha pra minha cara e fala que falou. Tô sendo sincero. Covarde. Você é contra os animais, por isso que você não tem moto aqui. Eu não sei quem faz isso, mas toda vez eu chego de manhã, tem um papelzinho debaixo da minha porta, você tem certeza que ele deve ficar? Todo dia, assim, Você acha que é o Benja? Tem um a mais no programa. De manhã, jamais, né? Porque o Benja não trabalha de manhã. Olha, não agrega. Não. Não é de grupo. Não. Não é de grupo. Quem semeia é aqui? Discórdia. Quem é de grupo aqui? Semeia discórdia. Não, ó, você vai pedir um negócio. Vive de mau humor. É comunista. É comunista. Vive comunista. De mau humor. Vive comunista. De mau humor. Come criancinha. Entendeu? Nossa, como assim? Não tem senso de humor. Não. Vai fazer o estádio 97 em Cuba, querida. Vai. Tá ok? Vai fazer lá na casa. Vai fazer. Lá não tem equipamento, é com copinho de plástico aí. Foi vai na fazer orelha. Fazer lá na... Vamos lá, mais mensagens aqui no estádio 97 do Comunista Mota. E aí, galera do estádio. Hoje eu vi uma pergunta no Facebook. Obrigado. Interativo. Perguntando quem foi melhor. Giovani dos Santos ou Raí? Agora a pergunta pra vocês. Cabe comparar os dois? Cabe. Que pergunta idiota, hein? Giovani que jogou no Santos? Aquele... É, só pode ser esse aí. Sim, né? Sim. Olha, cara, dois grandes jogadores. É. O que eu posso dizer, bicho? Assim, só que pra nós, São Paulinos... O Raí pro São Paulo e o Giovani pro Santos, velho. Porra. O Giovani jogou muito no Santos. É. É o que eu tô falando. O Raí time. Jogou pra cacete. No... Raí no São Paulo. E acho que o... Não dá pra comparar. A única diferença aí, ô Sombra, é os títulos conquistados, né? O Giovani não conseguiu conquistar um título de expressão no Santos e o Raí sim. Agora, né? Bola. Raí do São Paulo sim. Agora, bola. Bola por bola. Bola por bola, velho. Mas é a mesma coisa, né? Ah, o Zico. Boa, o Zico brilha demais. É igual aqueles caras que falam, ah, o Zico não foi tão bom porque nunca ganhou a Copa do Mundo. Mentira. O Zico jogou demais. Jogou demais. Tem mais mensagens aqui. Vamos trazer mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Boa noite, galera. Do Estádio 97. Tá falando aqui, ó, o Márcio, São Paulino, aqui de Santo André. Eu acho que não é parâmetro mesmo, tanto pra Corinthians como pra São Paulo, ficar se vangloriando aí, porque não caiu. Que nem o Corinthians. Perdeu 12 jogadores, perdeu o técnico e ficou em sétimo. Todo mundo acha que isso foi bom. O São Paulo foi um time horrível durante o ano inteiro, terminou em décimo. Apenas 3 pontos atrás do Corinthians. Acho que isso não é parâmetro pra se conformar, não. Um abraço, galera. Fica com Deus. Abraço. É isso aí. Concordo com você. Os dois estão uma penúria danada, né? Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no teu carro, tá no trânsito, tá parado, tá no farol, lá bacanão, ouvindo o Estádio 97 na sintonia da Energia 97. E inesperadamente... Bateu! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é Ivete Sangalo, RG. Oxi, pô, aí sim. Bate de novo. Não é o Rick, né, velho? Porque o Rick já bateu no mas... Mas você é um idiota esse. Esse mas você deu sorte, viu, meu amigo? Boa. Porque a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos abrir mais umas cápsulas do tempo? O pessoal tá ansioso de saber aqui, cápsula do tempo. Ah, mas explica o STJD, é isso. Não, ah, é, o que aconteceu foi o Bar errou na somatória do RG, e o RG fez 55 pontos. Que absurdo. Pontos. O RG acertou o Santa Cruz na posição também. É. Que absurdo, hein, Bar? Então, o RG que vergonha. Fez 55 pontos. O absurdo foi o senhor pontos. Colocar o Santos como rebaixado. O Rudy fez retardado. 45, é isso? 50. Vergonha. O RG nunca mais vai esquecer isso. Então, aguardo. Então, o placar momentâneo é... RG 55, Rude 50 e eu com 40. Só lembrando que eu vou entrar com recurso. Será que eu vou ter que usar chapéuzinho de burro? O importante aqui não é ganhar. O importante aqui é não usar a porra do chapéuzinho. Não é o ganhar. Você usou mesmo, né? Você já usou três vezes. Mas o que tá fazendo a diferença é o lá embaixo, todo mundo mais ou menos vai acertar. O problema é lá em cima. É em cima que tá dando muita diferença. Eu errei o campeão, porque eu acho que eu coloquei o Atlético. Quantas vezes você já usou o chapéu? Três. Não, chupa. Olha, atenção, nós temos agora a abertura da cápsula do tempo do Mano. Olha aí, eu acho que eu fui mal, cara. Não, não foi não. Vamos ver, atenção. Eu pus o Inter lá em cima, o Atlético, na minha opinião, acho que vai ser campeão. 20º lugar, quem? Curitiba. Errou. Errou tudo. 19º, Figueirense. 10 pontos. 10 pontos, porque está entre os 4, mas errou a posição. Exato. 18º, Vitória. Errou também. Que merda. 17º, Ponte Preta. Errou também. Nossa. Meio. Isso, quarto mano. Lugar, Internacional. Errou. Mano, ou você acerta os três agora. Que isso? Vai cair. Vai cair, mano. Que isso, mano? Terceiro lugar, Corinthians. Errou tudo. Vai cair, mano, esse ano vai. Segundo, vice. Vice-campeão, Palmeiras. 10 pontos. 10 pontos. Aí, mano. Palmeiras caí, salvando, hein? Campeão, Atlético Mineiro. Mais 10. 20. 30 pontos. Time grande cai, hein? 30 pontos. Quanto você fez, sobrando? 40! Aí, mano. Ah, escapei. O Mano tá caindo. Fez o curso do Impressão, né? Você viu? O problema é o chapéu. Gravou certo. Tá caindo, o Mano tá caindo. Vamos lá, mais uma cápsula do tempo sendo aberta no Estádio 97. Deixa eu ver de quem que é. Benjamin Bach. Eita, Benjinha. Olha aí. Bicampeão rebaixado, Benjamin. Não, eu não torço contra um amigo, mano. Bicampeão rebaixado. Eu me ferrar do que um amigo. Ah, o Benjamin é seu amigo, mano. Lógico que é. Você prefere usar o chapéu do que o Benja? Claro. Você é o ganso. Vamos lá, vai. Bicampeão rebaixado. Vamos lá. Atenção, Benjamin. Vamos ver se ele voltou para a Série A. 20º. Olha aí, Chapecoense. Nossa. Errou. Começou bem. 19º, Figueirense. 10 pontos. Mas peraí, só de ter colocado a Chapecoense como última, ele já tinha que usar o chapéu. É. Chapecoense, beleza. Porque é Chapecoense e Chapéu Coense. É. 10 pontinhos. 18º, Ponte Preta. Errou. Nossa, merda, eu tô ferrado. 17º, Botafogo. Errou. Nossa, foi muito parecido com você nesse vídeo. Então, só 10. Quarto colocado. Ele colocou assim, meu grande amor. São Paulo Futebol Clube. Ah, errou. Nossa, velho. Terceiro colocado, quem? Corinthians. Errou. Nossa. Só 10. Vice-campeão, Atlético. Aí acertou. 10 pontos. 10 pontinhos, 20. Campeão, Palmeiras. Passou o Mano. 40. Você acabou. Falou que não tinha posto Palmeiras não, campeão. Não, eu falei Palmeiras. Mas você não tinha posto Palmeiras. Você falou que tinha colocado o Atlético. Não, eu falei você aquela hora que você Vamos a mais uma cápsula. Palmeiras tá salvando, viu? E vamos Palmeiras salvando você, beijinha. Eu não caí. Peraí, ó. Sobraram as cápsulas do Domênico, do Bento e do Mota. tem que ser o último, que eu sou como eu faço, como eu faço torneio, tabela dirigida, eu vou abrir a do Bento. Vou deixar pro final o Dodô e o Mota. Boa. Tabela dirigida. Que é pra dar mais emoção. Olha, tá dizendo que o seu Bento não foi bem. Tabela dirigida. Bento, tá aí, querendo dizer que você não foi bem. Vou abrir agora. Olha, seu Bento, seu Bento. Não, não, não é, porque a questão de você ser rebaixado campeão é mais emocionante pro cara que tá acompanhando o programa com aqueles que estão o dia inteiro aqui. O seu Bento só fica na abertura do programa. Entendeu? Por isso, é coadjuvante, né? Vamos lá, seu Bento. Acho que o bicampeão aqui vai cair esse ano, velho. Vamos ver lá do seu Bento. Você foi mal? Não sei. Atenção, tabelinha do seu Bento. Lembrando que o RG lidera com 55, o Rudy tem 50, eu tenho 40, o Ben já tem 40 e o Mano tem 30 na. Mas tem um asterisco no RG aí, hein? Não tem. Campeonato do asterisco. Asterisco nenhum. Tem asterisco nenhum. Atenção, seu Bento. Tem os seus palpites, seu Bento. 20º colocado, América. Olha aí, acertou. Cheio. América. 19º. 20 é só o campeão. 20 é só o campeão. 19º, Vitória. Errou. 18º, Ponte Preta. Errou. 17º, Curitiba. Errou. Nossa. 4º lugar, Internacional. Errou. 3º lugar, Corinthians. Errou. Vai escapar pelo Palmeiras. Vice-campeão, Galo. Ah, você errou. 10 pontos. E o Palmeiras. Somou 25. Escapou pelo Palmeiras. Campeão, Palmeiras. Olha aí. 45. Palmeiras tá salvando muita gente. Escapou pelo Palmeiras. Tá indo pro rebaixamento, hein? Não, eu caí, eu acho já. Olha. Eu falei que eu tava mal. Só Motinha pode salvar agora. Nossa, velho. Não, ah, tem o Dodô. Faltam as cápsulas do Dodô e do Bento que nós vamos abrir. Do Bento e do Mota, que nós vamos abrir. Daqui a pouquinho. Eu vou dar uma dica pro Mano. Você podia entrar com recurso. Você tem provas que a RG botou dois times, isso por regra não pode. Nossa. Então entra pra tentar mudar isso. Aí vai tempo. Ah, mesmo que ele tenha essa pontuação, eu não posso agir como rebaixado. Inter. Mas, não é o Inter, né? Mas aí que tá. Eu posso agir como Inter. O seu lixinho, você foi falar pro Patrício que eu era café com leite? É, vendidinho. Não, isso aí foi antes. É, vendidinho. É, aqui, vendidinho. Ele falou? É, o café com leite, mas você vai cair, seu trouxa. E aí, e aqui no microfone ele falou: não, eu preferia cair no lugar do Benjo. Mas um abraço pro Zinha, pra toda a galera do Day, que lá os caras tudo ouvindo o programa aqui, falou assim, filmando nos usar chapéu de burro, vai em cana. Ô, mano. Olha, é da hora do Day, cara. É da hora que os caras estão tudo lá no pau de arara ouvindo a gente. Ô, mano, não confia. Boazinha, um abraço pra rapaziada aí, os caras são firmes. Não confia no Patrício não, mano. É, o Patrício não, é mó. Ô, mó traíra, velho. Mó vagabundo. Ele vai dar print e cola. Olha, ô Benja. Bloqueado aqui, ó. Me falaram agora que o Luxemburgo teria até se oferecido. Não quiseram. E que o Guto Ferreira. Soletri. Já estaria com salários acertados. Gugu! Falei, então, não tem essa informação. Os caras falaram que é uma indicação do Tite. O Bá tinha essa informação. Não, o Bá tinha. É. Agora, de repente, até por ser uma indicação do Tite, pode ganhar um certo apelo, né? Mas o Guto Ferreira, ele disse que tem um projeto lá com o Bahia que ele não gostaria de sair, não. Imagina. Para, velho. Mas tá na Alemanha, né? Não, mas o RG, eu não duvido que isso possa acontecer, porque o Eduardo Batista, quando o Corinthians foi procurá-lo, quando saiu o Tite, ele mesmo falou: eu tenho um contrato aqui com a Ponte, não vou largar a Ponte no meio. Então, eu tô falando, imagina o Guto lá, o Corinthians. Tu respeito o Guardiola, o Guardiola, tu respeito. Do São Paulo não tem muita novidade, não. Nada acontecendo hoje, é isso aqui. Só especulação. O Sidão ia assinar hoje, né? Fez exames ontem. Foi bem no, eu tenho nos exames, viu? Informação do São Paulo. Ai, meu Deus. Hoje é o dia que corta a grama lá da piscina. Vem, velho. Ah, é, Sim, Mauro? Hoje é. O que aconteceu lá, velho? Fala aí. Não, ele só corta a informação do clube, não é? Que vocês queriam? Pensei que você reclamava de alguma coisa. Corta de manhã e o suco até o meio-dia. Porque senão fica mais caro a luz mais tarde. E o suco de maracujá melhorou? Tá mais doce. O poder do programa, viu? Para. Tô com o Romaldo. Tá tossindo aí, Romaldo. Comi amendoim. Esse é outro problema. Qual o problema? Eles amarraram com pano na pia pra não pingar. Bem lembrado. A pia não, o bebedouro infantil. Lá do setor 3. Mas é que tá curto dinheiro lá, Romauro. Tá curto dinheiro lá, Romauro. Mas aí isso aí influencia no gramado, no jogo. Como é que um time com bebedouro amarrado com pano vai querer ser campeão? E a cotação do Leco essa semana? Dá um tapa nas costas aqui, mano. E você faz parte de qual dos 12 partidos que compõem lá o São Paulo? Obrigado, Motinha. Vocês têm Senadinho lá também, não? Ardei do Motinha. Senadinho? Senadinho? O Senadinho passa no Corinthians, eles ficam tudo reunido lá. É a coligação que a gente tem lá com o Alberto, Adalberto Raquete. É a coligação. O que que foi? E a cotação de. É o Ibope do Leco essa semana. Não, é, tá coligação, né? Coligação Raquete, viu, ontem, Sombra? O pessoal do tênis, o pessoal do tamboré. O pessoal do ping-pong, que é tênis de mesa. Outro dia na reunião eu falei ping-pong. Velho tá louco, velho. O pessoal ficou bravo, viu? Você não pode errar. Como é que tá o Ibope do Leco essa semana? Ah, formidável, viu? É? Ah, ótimo. Eu vi na reunião. Tá em alta? Não, comigo tá bom. Tá espetacular. Não, mas beija, comigo tá bom. O que ele te deu pra você ficar 5-0 no Santinho. O que ele te deu pra você ficar Eu tô com uma tosse de amendoim, dá um tapa, tá dentro já. Tá engasgado, tá engasgado. É isso. Vai, vai, vamos, dá um tapa nas costas lá do Vô Mauro que melhora. Vamos falar de Nissan. Olha só, amigo, você que tá pensando em sair de carro novo ainda esse ano, pode comemorar porque chegou a hora. Escolha a certa Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. E olha só essas ofertas, amigo. Nissan March 2017, o carro mais econômico da categoria, eleito compra certa pelo quinto ano, com motor 1.6 pelo preço de 1.0. É isso mesmo, 1.6 com preço de 1.0. Você acha que parou por aí? Parou nada. E o Nissan Kicks, hein? Nissan Kicks SV 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito mais. E olha só, conversões a partir de R$84.900. Então vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, a Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Esse estádio 97 de microfone fechado é melhor do que aberto. Amém, viu, né? Ainda bem! Extra! Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Vamos agora ao momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô. Toca, Asdrubal. Corinthians adotou isso com técnico, né? Esquema sem parar. É que você conhece. Que máquina é essa? Lembra? Aos fãs de fliperama. Essa é familiar, hein? Hã? Rally! Rally! Enduro! Rally, é verdade. Rally! Alô! Alô! Rally! Alô! Rally aqui, fala! Beleza? Fala, beleza! Beleza! Quem é? É o Alex. O Alex, tudo bom? Tudo bom, Dudu? Bom, Alex do quê? Alex de Abreu. De Abreu. Quantos anos você tem? 44. 4.4 aí, Gê, hoje. Com pausa. Nessa quinta-feira. Minha mãe também. Qual o nome completo? Só isso? Mas é só isso aí o nome? Foi só isso aí. Pô, cortaram a RG, porra, tava no Rio. Minha mãe... Mas como assim, Gê? Minha mãe sua também. Mãe também o quê? Ela faz aniversário em Abreu. Sensacional. Coisa linda, hein? Pela piada, irmão. Irmão, você viu que o Flamengo tá contratando, irmão? Quem? Cheirinho de conca no ar. Ah, é o conca, pode estar conca no Flamengo, é. Conca no Flamengo? É, não. Pergunta pro Benjamin, que é conselheiro do Mengão, se não é. O Flamengo ofereceu o CT pra que ele possa se recuperar fisicamente. Ué, os caras. Ué, mas e o Flu? E já tá oferecendo indiretamente um contrato de um ano por empréstimo. Eu não vejo Conca e Diego jogando juntos, cara. Porra, eu vejo. Como não? Não dá pra ver os caras que estão no Corinthians hoje, que não dá pra ver. Mas quando o Atlético Mineiro montou esse timaço aí, quando o Atlético Mineiro montou aquele time lá, o Mário Sérgio um dia falou, ó, muito jogador bom, vários jogadores bons pra mesma posição, dá problema, hein? Mas o Conca e o Diego, eles jogam os dois na meia, Benjamin. Você pode colocar um do lado e outro de outro. Você tira... O Diego é meia direita. Quem vai rodar nesse time do Flamengo aí, possivelmente, é o Gabriel, velho. pra jogar o Conca. Mas ou então, mano, uma o do lado esquerdo ali, que no caso aí joga o Fernandinho, joga aquele outro lá, lá o Everton. Uma pergunta pra você, irmão, você que é um dos meus filhos. Fala aí, parça. Como é que os dois vão marcar o campo inteiro correndo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá? Velho, é, quem tem que correr por eles é o Márcio Araújo, velho, que ninguém tira do time, não sei porquê. É, o Conca e o Diego, eles não precisam marcar, velho. Jogador que tem qualidade, o cara tem que jogar com a bola no pé, ele não tem que jogar sem a bola, velho. O Alex, mano, você viu o Alex correndo no Palmeiras pra marcar? Não marcava. Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, Seleção Brasileira, Barcelona, marcava? Não, não marcava. Mas aí, gente, mas vamos lá. Aquela coisa, né? Tem que aguardar. Falar de Palmeiras. Às vezes é... cara é verdão, pô, cara é verdão. E quem deve jogar enfiado? Oh, qual que é o bairro que você mora, velho? Responde aí, carecão. Eu moro na Vila Alice. Onde? Vila o quê? Vila Alice. Vila Alice. Vila Alice, não me escreva. Ei, onde é? Aquela carta de amor. Alice é no País das Maravilhas. É a primeira vez, é a primeira vez no Estado 97 que liga alguém da Vila Alice. É mesmo? Já... pode crer, é isso mesmo. Isso eu que eu não conheço. Vila Alice somos nós. Somos nós. Se é o que eu conheço, porque tem o seguinte, tem o Vila Alice e tem Jardim Alice. Ah, se é o Vila Alice, é Diadema, porque eu lembro que eu trabalhava na Vila Piraporinha. Não, não, não, você se equivocou, você se equivocou. Mas tem, não, mas eu não me equivoquei, não. Vila Alice tem a mais famosa Diadema. Soletrinice. Não, não. Tem Vila Alice, quem vive no mundo de Alice. Santo André, meu. Também tem. Santo André. Gente, e tem quem vive no mundo de Alice. Bom. Tem várias vezes. Tô matando quatro ouvintes, tá ok? Fala na hora certa. Mas o. Solta o hino do Verdão aí. Com certeza. Verdão. É nóis, velhinho. Campeão. Campeão total. Toca aí, Lula. Toca aí. Toca aí. Nós, vovó. É nóis. Pergunta do Gabigol pra ele. Ah, você gostaria do Gabigol? Ah, um bom atacante. O cara é um excelente atacante, mas ele é muito identificado com o Santos, né, meu? E outra, quando ele jogava com o Palmeiras, ele fazia muita provocação. Ah, mas você acha que se o Jesus for voltar um dia, ele vai pensar duas vezes em ir pro outro clube que pague então, mais? Então, perguntando, olha, vamos supor. Mas, claro, opção... eu aceitaria o cara, mas ele ia ter que jogar muita bola, né? Então, vou fazer uma pergunta. Você falou, não, porque ele provocava o Palmeiras, muito identificado com o Santos. Vamos supor que o único centroavante que seja viável pro Palmeiras, é uma suposição, seja o Gabigol, que não haja outras opções do mesmo nível. Você claro, prefere não, o Gabigol o provocador? Claro, não. Pegaria o cara, não, com certeza. Você pegaria ele, menino? Por quê? Porque ele é gostoso, tem o cabelo bonito. É, menino. Não. Tô falando no sentido de jogar bola. Olha, cara, não, cara, não, o cara é atacante bom, excelente atacante. Ô, Lolo, posso cara, falar posso uma ser coisa? Sincero, seria ótimo. Olha, Sem dúvida, cara. Olha. É a opinião de vocês, né? A gente sempre respeita, cada um vê futebol de um jeito. Eu, honestamente, não vejo nada no Gabigol. Dois nada. Nada. Não, não gostaria de ter o Gabigol. Olha o recalque. Não dois gostaria também. De ter. Não, é fraco. É. Jogador fraco. Não, né? Não, ele é bom jogador. Ah, fraco. Eu acho que ele tem mais fama do que outra coisa. Né? É mais. Eu acho. Só que ele deve ser um cara. Olha aqui, ó. Nem o RG, que ele jogou no RG, ele falou que não gostaria dele de volta. Ah, você falou isso, RG? Que você não queria de volta? Falou pra mim aqui. Aqui vendidão. Pelo preço, pelo preço que ele volta ganhando. Não, pela qualidade. Ah, tem que jogar mais. Ele tem que fazer menos firula. Tem que jogar mais. A mina disse aí, ficou intimidadinho. Quer dizer, então ele não precisa ter a opinião dele, o RG. O RG tem a opinião dele, o trouxa. Cada um tem um jeito de ver, ué. Eu não gostaria. Desculpa, olha aqui, ó. Quem é hoje, por exemplo, no Palmeiras, quem poderia estar lá jogando? O Alexandre ou o Gabigol? Gabigol. Pra mim é o Alexandre. Eu não tiro o Alexandre pra pôr o Gabigol, desculpa, não tiro. Mas dá até pra jogar os dois juntos, não, viu? Não dá, não. Ele não joga, dá. Jogava aberto no Prantos. Então não, mas... Então tá bom. É que o Gabigol, joga mais pelas laterais. Então tá bom, então você vai tirar o Dudu pra pôr o Gabigol, é isso? Não, aí não. Ah, então tá bom. Mas joga os dois juntos. Não precisa, tem o Eric lá que faz essa posição. Tem lá o Roger. O Roger tá fazendo a posição. O Roger tá, o Dudu. Vocês falaram que ele cai pelos lados, então vamos lá. Tem que tirar o Roger, tem que tirar o Dudu, tem que tirar um desses caras. Rafael Miga, o quê? Então pronto, então eu não quero o cara, não quero. Pra que vai trazer um cara se nós temos um cara melhor? Mas ele joga dos dois jeitos, é isso que é uma. Ele joga dos dois jeitos, eu quero que se dane o Gabigol. Ai, que grosseiro. Dane-se, ele que vai plantar os negócios com o empresário dele lá. Ué, que traz um o cara faz de tudo, é que o meu mano falou. Jogando, né? O cara faz de tudo pra ir embora, pra jogar num time de ponta, time da Inter de Milão. O cara chega lá, bota uma banca, porque o cara é, no meu opinião, sempre foi assim, sempre transpareceu isso. É um cara que acha que joga pra caramba e não joga o que ele acha. Isso é recalque, porque ele atropelou vocês várias vezes. O quê? O paulista deixou o Vitor Hugo de bundinha no chão. Cara, Copa do Brasil, ele ficou de bilu-bilu ali, ó. Uma vez só, o campeonato importante é paulista. Paulista é muito mais importante. É, ô, pra vocês. O que é mais difícil, Linense ou América Mineiro? Fica com o paulista aí, que nós temos o brasileiro. Chupa, trouxa. Então, mas, ô, Domênico, é que isso sirva de exemplo pro Gabriel Jesus também. Sim. Porque o Gabriel Jesus, ele vai chegar na Inglaterra. Se ele achar que ele já vai chegar jogando ali, eu acho que é difícil, mas, porque, mano, ele briga por posição com o Agüero ali. Mas o não, mas eu acho que o Gabriel é diferente, mano. Então, mas ele já sabe que ele vai pra lá, ele vai passar por um período de adaptação, porque ele não fala inglês. Isso. Então, ele sabe. Mas tem jogador, Domingo, que o cara já chega lá com aquela ilusão, ou você acha que o Gabigol sabia disso, que ele ia ter esse período de maturação? Eu acho que não, acho que o Gabigol, mano, já foi achando que ele seria o astro da Inter de Milão. É diferente. É, o problema, o Gabriel o problema não. O Gabriel já foi lá, já conversou com o Guardiola. O Guardiola já deve ter conversado. O Guardiola já é mais malandro. Já deve ter falado com ele. Calma, você vai chegar aqui devagar. Eu vou fazer você jogar bola. E outra, Domênico. Você vai jogar numa posição que eu quero. E outra. E tem um fator fundamental para que o cara se dê bem lá, que é falar a língua, cara. Isso é verdade. O Jesus, ele declarou recentemente, agora mesmo aí, quando ele voltou para essa última partida do Palmeiras, e que o Palmeiras ia fazer contra o Vitória. Não falava inglês. Ele não jogou, ele falou, eu não falo inglês, falou, não falo nada. E eu acho que foi até um erro dele próprio, porque ele já tá fechado com a Inglaterra já há alguns meses. Na época da Olimpíada, ele já sabia que ele já tava engatilhado, que ele acertaria com o time inglês. Então ele poderia ter, pelo menos, se interessado em começar a estudar, cara. Ah, mas deve ter pego já. Não fez. Ele falou, Sombra. Agora, não fez nada. Ele falou, não fiz, eu não falo nada. Mas o Gabriel, a vantagem dele, viu, mano? O Gabriel, a vantagem dele é que ele é um garoto humilde, né, meu? Ele aceita. Sim, opinião. Sim. O Gabigol, ele já é um cara mais, você vê que a personalidade dele, ele é meio... Ele não aceita tanto, não aceita... É, ele é malo, O cara é malo. Difí- deve ser um cara difícil de lidar nos bastidores. Tipo, é um cara que tem que ser paparicado. Esse perfil de jogador no bastidor é complicado. Você pode ver mesmo quando tinha jogo entre Palmeiras e Santos... Tinha muito. Ele no campo mesmo, você viu que os caras se estranhavam com ele. Ele é meio um cara muito provocador. Ele é meio perna mesmo, velho. É, agora. Ele é malão. Eu só vou na contramão de vocês com essa. Com esse negócio de tem que ter o período de adaptação. Período de adaptação. É com relação a tempero, condimento, comida, cidade, jogar a bola, local, joga, né? Agora, bola, velho, dentro de campo, o cara tem que chegar lá e ser responsável. E ele vai fazer lá... Ele vai fazer lá exatamente o que ele fazia aqui. Adaptação, que a bola lá é bicuda. Não, mas o RG, a adaptação que a gente fala é a respeito de tudo. O cara, ele não vive dentro das quatro linhas. Eu sei, mano. Ele estranha o lugar que ele tá morando, ele estranha o fato de não falar a língua, ele estranha o fato de não ter amigos por perto. Mas tudo isso é adaptação. Só que você... O Neymar precisou de quanta adaptação também, lá? Na Espanha. Gente, isso é uma variável. Mas o futebol italiano é o futebol mais pegado, né? Então, acho que o Gabigol lá também, os caras chegam junto. Então, isso depende exatamente de um único fator: responsabilidade do cara. Você vê o Lucas. Saiu aqui de São Paulo. Saiu aqui de São Paulo. Teve lá a sua paciência, né? Foi lá, foi criticado no começo, foi não sei o que. Olha o cara agora. Tá jogando bola, velho. Porra. Parece aquela criança birrenta, né? Fala assim, não vou jogar e então vou embora. É muito nhenhenhen, cara. Muito, porra. Alex, um grande abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no Momento Alex, Sem Parar, tá bom? Mas só uma informação. Só uma informação rápida. Palmeiras e Flu parece que vão se reunir aí durante essa... Ou é só no mais da semana que vem? Pra definir o futuro do Scarpa, hein? Aí isso é bom, hein? Essa é a informação que chegou aí. Eles querem dois jogadores do Palmeiras. Eles vão conversar lá e vão ver se vai dar negócio ou não. Não, só pra terminar, a grana com o Scarpa, aí você tem que ver ou o Scarpa ou um centroavante bom. É um ou outro. Dá pra vir os dois. Eu prefiro um centroavante bom. Dá pra vir os dois. Será, meu? Dá. Até se trocar jogador é mais fácil. Mas tá cheio de jogador pra emprestar. O Flu queria o Alione no passado. Com essa declaração do Alione, é capaz do Alione ir pro Flu. O Fluminense já queria o Alione. No meio do ano eles queriam ele. É a moeda de troca que você falou. Alex, um abraço pra você, cara. Boa noite. Valeu, bom Natal. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Já checou aí, Benjinha? Quem é que vai chegar? Não adianta eu checar. Ontem nós perguntamos pro Roberto se os olhos caíram. Ele falou que não. Ah, bom, também tem isso. Ah. Na frente, Brasil. O Chacal, o quê? A única coisa que eu sei é que até uma hora atrás o Luxemburgo não foi procurado por ninguém. Ô, vó, sua informação furou também. Essa é a também, máquina brasileira. Essa é a máquina futebol. Ah, do empréstimo. Sabe que me lembrou uma máquina? Depois tem que pegar pra colocar aí, oba. Oba, oba. Você lembra da oba, oba? Oba. Ah, tem aí? Já tem. É, eu lembro. Alô? Alô, então quem é que é o Jair Bolsonaro? Oh, seu fascista, Jair. Golpista! Sai do ar, seu fascista! Você quer acabar com o Brasil, isso que você, você é violento! Tchau, querido! Tchau, vai, querido! Seu... Tá cuspindo! Vai pegar em você, seu fascista! Tá você é igual o Benjamin! Aqui. É por isso que o Benjamin vota em você, porque ele é fascista igual você, seu fascista! Não, o Benjamin não vota nele, não! Não! Ó, o Mota quer falar com você aí. Benjamin gosta da imitação do personagem do programa. Obrigado, não vota nele, não. Forte sua, senão eu pacificamente arrancar e degolar você com uma faca cega. Eu vou jogar uma granada no Mota, cadê ele? Mas joga ela sem pino pra garantir, tá ok? Fala aí, Motinha. Vamos lá, manda teu nome completo, brother. Luiz Henrique Silva Costa. O Mota tá vestido de instrutor de pesca e paga, tá ok? Quantos anos você tem? Tenho 26, cara. RG, 2.6. Motinha falou que não quer nem que você encosta, velho. Não quer, não. Não quer, velho. Pô, quer. É brincadeira, Motinha. Aqui é tricolor também. Então você é dos nossos. E o Mota xingando o cara também. Você é dos nossos. Você não faça aí, mais isso, mano. Você é um idiota, tem todos os times, velho. Torcedor de São Paulo, Motinha. Outro tem todo time, velho. E o... qual que é o bairro aí que você mora? Vila Maria. Vila Maria é nós, velho. Ah, aí é nós. Vila Rua Toro, é Vila Maria, Rua Rolando e Garros. Perto da faculdade, aqui na perto da Guilherme Cote. Ah, tá. Perfeito. É isso aí. Ô, Luiz. Você vai lá, pera aí, deixa eu falar com o cara. Você então vai lá no cara. Você vai lá no Tadeu? É sem parar, pô. Vou, pô. Não, mas já fechou esse bar, mas ainda tem outro bar no e lugar. E o Pilequinho? Mas cola lá. Pilequinho ainda tá aberto. Ah, pô. É minha época de Vila Maria. O Tadeus era o point, era, cara. Era o Tadeus e o Tadano. Na frente da facula. Eu moro a dois quarteirão aqui do Pirequim. É, o Tadeus e o Tadano. Ai, ai, ai, ai. Vila Maria não é. E você tem visto o Mano aí na frutaria, velho? Ah, nunca mais. Viu? Nunca mais, né, velho? Ô, da última nunca vez que mais. Eu fui nem lá na Vila Maria, que é um pouquinho véio. Mais caro, a gente vê também mais, não vê mais. Ô, mano, a frutaria tá cara, hein, velho? Sempre vou no Diesel. Ah, mas Motinha, a última vez importado, a última vez que eu fui lá, pô. Açaí importado, Paquito. Você acha que a frutaria açaí ali vai importado comprar? Da onde? É, da Nova Zelândia, cara. Ué? Para, açaí só tem no Brasil, troco. Você tá de brincadeira. Você acha que a frutaria da Vila Maria vai consumir esse açaí da Amazônia que vocês comem aqui? Você tá de brincadeira. Pô, os caras estão metendo a mão, velho. Metendo a mão. O que é bom é caro, Motinha. Eu acho que é o mesmo distribuidor. Inflacionou a Vila Maria. Não, é o mesmo distribuidor do cara que vende queijo aqui na rádio. É, velho. Olha, vou falar uma coisa. Nunca mais ele. Aí, cara. É, o mano já foi barato. O mano e o pão com ovo, me acabaram com a frutaria. E aí, cara, o cara que vende queijo aqui, Motinha, ele parcela em três o queijo branco. Porque o pior, sabe o que que é? Ah. É que ele faz um tipo um encantamento, né? Todo mundo vai lá na cozinha que ele tá vendendo os queijos. Aí ele fala bem caipirinho, é. Né? Faz daquele jeitinho. Que é um queijinho de queijinho. Aí quando ele vende, ele fala normal. Ó, oh, valeu aí. É, obrigado. Valeu. Depois que ele vende, fala, ele falou, irmão, só, valeu. A última vez, mano, ele vendeu dois queijos aqui, comprou uma sala aqui do lado da rádio, aqui na frente. Eu nunca vi vendedor de queijo com gravata hermê, velho. É, não, eu nunca vi vendedor de queijo com sapato Gucci, velho. Ô, Tricolor. Sim. Quatro a tua expectativa pelo Rogério Ceni. Como você fala errado, mano? Impressionante. Eu não falei, eu não falei. Por isso que o cara falou aquela hora, porque se depender de mim, não tá, tô falando. Agora ele vai dar uma patada, ó, ele vai ofender. Ele não formula. Como é que você falou? Ele não formula. Olha lá, você também não tá falando. Ele errou também. Desculpa, cara. É me empolguei. Tá vendo, trouxa? Olha, olha como é rápido. Pode zoar. Olha, trouxa. Vai lá, zoa aí, tonto. Não, peraí. Deixa eu falar com o trouxa. Zoa aí, papai. Não precisa bater. Você não tá safado. Já errou de novo. Safado. Falei safado. Safado. Não precisa brigar, não. Você foi safado. Ô, Luciano, o Mota. O Mota é um macaco numa sopa de letras. O Mota. Ele chega na sopa e toma a lenta. É isso que ele faz. Ô, Luciano, o Mota me lembra as músicas do Djavan. É um monte de palavras jogadas sem sentido. Ele é o compositor. Você é louco. Atrás disso. Djavan é louco pra caramba, mano. Ô, Djavan é top. Tá Djavan é legal, mano. É, mas é um monte de palavra que você não entende uma frase. Só porque você não gosta. Ele é assim, o Mota é assim, Luciano. Eu, com ele certeza. Fala parede, pepino, tomate, prego, macaco, zebra. Não, você ele ainda fala errado a palavra. É, ele fala zebra. Vai lá, Motinha, conversa comigo. Vamos ver. Explica aí, ó. Vamos ver. Vamos ver se tem coerência ou não a letra. Olha lá, RG. Se o Ben já tem razão. ouvinte liga sempre certo. Essa parte eu entendi, o ovo e aí. Ah, meu, entendi. Mas pura rotina já. Caetano. Ele tá dizendo que se você prosperar na vida, você vai longe. Legal é Iron Maiden, velho. Só grita. Deixa eu ouvir. Ah, é o Caetano Veloso que tá cantando. É. Sim. Pura beleza já. A luz do grande prazer. Ó, isso aí é intermediável. Grande nenhum, prazer, né? É intermediar seu neon, é isso? Não, irremediável. Irremediável. Ele disse, nunca deixa as crianças no carro. O lua estrela do mar, o sol e o dom. O sol e o dom. O sol e o dom. Não, eu acho a música muito legal. Mas assim, realmente a letra não tem tanto sentido. Mas ah, então pega, pega a letra do Iron Maiden aí. Pega a tradução da letra do Iron Maiden. Ué, mas por que eu não tô falando Iron Maiden? Eu tô só fã que você ouve o Mota falar, parece as músicas de Avan. É um monte de palavra que a frase não tem sentido. Vamos ver, mas pelo menos a melodia é bonita na música. É bonita. Essa música, a melodia é legal. Agora ele fala que era o Caetaniá. Que Caetaniá? Caetaniá é demais. Cato, Samurai do Djavan é excelente. Ah, é ótimo. Ó, essa música. Aliás, essa pra mim é a melhor do Samurai. Também acha, Samurai. Já vai bom mesmo. Essa música é top, viu? Essa é a melhor. Essa música é top, velho. Sabe meu coração. Bem dizer que você não gosta, velho. Adoro, velho. Adoro. Ele gosta de ovelha? É. Pra quem gosta de ovelha também é difícil, hein? E me afaga a pele. Mas ó, ao som do Djavan, a gente vai falar aqui do tricolor. Ô Luiz, São Paulo tá em busca. São Paulo não tem dinheiro, tá em busca de trazer bons jogadores. Sem dinheiro, a empreitada fica bem mais difícil, né, cara? Jusilei é um nome que hoje, pelo menos, não sei se tem fundamento ou não, mas é, na internet, todo mundo comentando aí que o São Paulo estaria negociando para trazer o Jusilei, tentando. Lembra do Jusilei? Gosta? Boa opção? Sim, eu me agrado a opção, sim. Eu acho melhor do que trazer até o Felipe Melo, porque é um jogador mais técnico, tem um pouco mais dinâmica para poder jogar com o São Paulo, com o que o Rogério está tentando implantar no time, né? Que ele falou que vai adiantar mais a marcação, vai ser um time mais compactado, então tem que ter um jogador não só para destruir, porque a gente já tem o Hudson, né? Uhum. Mas tem que ter um jogador criativo também, né? Porque o Jusilei, ele tem uma técnica apurada também para poder ajudar nessa criação com o Cueva também, né? Eu vejo o Jusilei aí num perfil misto entre Thiago Mendes e João Schmidt, cara. Sim, é bem. Ele é bom na marcação e ele é bom também aí na qualidade de passe. O São Paulo pode perder o João Schmidt, né? Porque o contrato dele nesse meio do ano, o São Paulo ainda não renovou. Não, ele não aceitou ainda. Ele não aceitou, o São Paulo falou, cheguei no teto. É, já houve uma proposta de São Paulo, ele não aceitou. Ele que não aceitou. Ah, o João Schmidt, ele é parente do Oscar Schmidt? Não. Eu vim pela estatura. Nem das porcelanas Schmidt. Mas qual que foi a proposta que o São Paulo fez aí pra ele? Porque esse moleque é bom de bola, cara. Não sei, mano. Realmente não sei qual que é o valor. Né? É que às vezes, bom, o cara também quer mais do que merece, né, mano? Pelo que eu vi, eles subiram bem a pedida do salário. Ele tá quase no teto já. E aí, pelo jeito, ele queria ganhar mais ou menos que o Rodrigo Caio vai ganhar, que é um salário pouco mais alto. Aí não tem como. Olha, se dizem que no São Paulo o teto é 350. Vamos supor que o Rodrigo Caio possa chegar nos 300, 350, que é o teto de São Paulo, que o São Paulo tá tentando ainda dar uma protelada aí no contrato do Rodrigo Caio, né? Acho que o São Paulo tá pagando menos Schmidt que a rádio, cara. Mas acho que o problema do Rodrigo Caio, eu vou falar igual pra você, eu acho que o problema do Rodrigo Caio não é o dinheiro. Não. Acho que é a, ele quer ir embora, né? A oportunidade de ir embora. Sim, eu imagino. Mas só pra traçar um comparativo, né, com o Rodrigo Caio, se o Rodrigo Caio aí com seleção, mercado, etc. Pode chegar nos... Merece 300, 350 dentro do mercado? O Schmidt não merece. Desculpa. Schmidt não pode chegar nem... Pelo amor de Deus. Olha lá, mas... 150 e olha lá. Precisa entender, Sombra, se o jogador também está sendo cobiçado por outros clubes. Porque claro, o Rodrigo Caio, ele está renovando o vínculo com o São Paulo. Não sei nem se já chegou a renovar. Não. Que era justamente para aumentar a multa rescisória. Era para 2019 a multa ia prorrogar. É, o contrato dele, se não me engano, vai até o meio de 2018. Então, isso não quer dizer que ele vá ficar lá até esse período, mas exato. Aí o São Paulo, ele tem uma barganha maior na hora de poder negociar o jogador. É, precisa entender aí se, no caso do João Schmidt, se tem também uma proposta engatilhada aí, alguma coisa na manga, para que ele possa ser vendido também. Eu aí, li... O cara vai querer uma valorização, né? Li que haveria clubes da Europa que teriam interesse no João Schmidt, né? Ah, mas se tiver, Sombra, deve ser o leste europeu ou um clube de médio porte, não é nada assim fantástico, né? Não, eu sei, mas às vezes é um clube de médio porte... Mas, às vezes, o jogador, ele vê a parte financeira da coisa. Então, tem que compreender isso. Então, o cara lá, ah, tudo bem, é médio porte, é leste europeu, é segunda linha da Itália, segunda linha da Europa, ok. Mas, de repente, o cara põe lá no papel, ah, no São Paulo eu ganho 100, ah, na Europa eu vou ganhar 250, na... o cara quer ir pra Europa. Pô, você estava falando de volante de São Paulo, velho. Não vai pra time top. É, você estava falando de volante de São Paulo, cara, eu tava vendo hoje o Mundial, velho. Mano, Casemiro tá jogando junto com o Kroos e com o Modric, velho, lá, né, no meio campo do Real Madrid, mano. É, aqui ele tá dando instrução até pro Zidane, mostrou uma parte lá, que assim que saiu o gol do Benzema, ele foi lá com o Zidane lá passar a instrução. Se tem uma frase que cabe pro Casemiro é aquela, o mundo dá voltas, velho, porque aqui ele era rotulado de cachaceiro, a torcida de São Paulo, resenhando o cara... Não tô dizendo que a torcida não tinha razão. Não tô dizendo que a torcida não tinha razão. Mas, calça molhada. É, sabe, a torcida de São Paulo execrando o cara, extremamente contestado, em diversas partidas o cara no banco. Ué, mas não era culpa da torcida, né, mano? Real Madrid, mas não era a culpa da torcida. Do Modric e do outro. É, tem razão, né? Então, mas a culpa não é da torcida, porque ele plantou isso. Então, mas ali perderam a mão. Já era sinal de que lá dentro do São Paulo faltava aquele profissional para poder enxergar isso. Eu não posso... O RG tem razão. Não é... Pode ser que, vamos supor, que o Marco Aurélio estivesse lá comandando a equipe de futebol de São Paulo antes, naquela época. Ah, ele ia conseguir fazer o Casemiro render tudo aquilo aqui? Pode ser que não, pode ser que sim. Agora... Mas não teve esse cara. Mas que, ao meu ver, há muito tempo que o São Paulo, desde lá 2009, por aí, que o São Paulo perdeu a mão do futebol, do comando do futebol, das diretrizes, de ter gente boa no negócio, perdeu. Ah, Sombra, quer saber, velho? Eu, se sou diretor de futebol de qualquer clube, velho, é que esses caras são tudo bunda mole. Aqui no Brasil não tem cara pra fazer o que eu vou propor, mano. Mas eu sou jogador, eu sou diretor de futebol de qualquer clube, eu vou falar, quanto você quer jogar aqui, mano? Tem um preço, mano. Cara, mas qual o preço? Qual o preço que ele fala? O negócio é o seguinte, é moleque, eu vou castrar, velho. Eu vou castrar. Você é louco, castrar, tá louco. O cachorro. Você tá louco. É verdade. Você tem aqueles gatos que fica... Quer sair, RG, pra dar uma bimbada à noite? Depois que você castra, velho, o bichinho fica manso, não quer saber mais de porra nenhuma. Com o jogador tem que fazer o mesmo, velho. O jogador tem que fazer o mesmo. Porque aí o cara não vai sair pra cachaçar, o cara não vai querer engravidar a mulher por aí, não vai matar a mulher lá e jogar no poço. Fala louco. Mas é verdade, velho. Castra os caras. É o preço, velho. Não chega logo as férias, velho. Não, não acredito. É o preço, RG. É o preço. Então, Paulino, parece absurdo. Eu não tenho razão. Depois dessa do Mano, você tem que dar tchau, velho. Eu só vou perguntar uma coisa aí pra vocês aí sobre o caso do Rogério, se ele vai voltar se ele vai ficar no esporte, se ele vai voltar, porque foi um cara treinador. Que também foi mal gerido, né, meu? Mal gerido. É um jogador muito bom, sim, porque eu acompanho o bastidor, eu acompanho o Leo. Ele trabalha lá? Ele era... Não, eu sou mais informado que você, que fica tirando conclusão, sem falar nada. Ué, você tá falando... Então tá, então não, fala o que com o Rogério, que aconteceu com o Rogério. Você trabalha no São Paulo? Porque os caras que trabalham no São Paulo não sabem o que aconteceu, vem você falar, defender o Rogério. Nossa! Não, fala então, Tom. Zurrando? Soletre. É o Rando com o Zuando. Não, o cara tá falando, ele parece que é o jornalista. Peraí, ele não te ofendeu, deixa ele falar. Não, ele tá falando. Ele tem razão. Peraí, mas ele tem razão, deixa ele falar. Eu não entendi o que o ouvinte quis falar. Então fala. Deixa eu ouvir, só um minuto. Deixa eu falar. Nossa, deixa eu ouvir, não, deixa eu falar. Fala, velho. Eu acompanho vários setoristas do São Paulo e eles falam sempre que o Rogério era um leão de treino, que o Osório gostava dele, o Muricy também usava ele bastante. E ele vinha treinando bem. Aí mudou tudo depois que o Balsa chegou, ficou aquele cara de égua jogando, o cara jogando bem, entrava, fazia gol e era pouco aproveitado. Eu, no lugar dele, eu também faria a mesma coisa. Eu tô num grande clube. Tô comendo banco com um cara que é destruído pela torcida, que não tá jogando nada. O que eu vou fazer? Vou pegar minha malinha e vou jogar no outro clube. Eu quero jogar. Não, mas você tem um contrato com o clube. Ele não pediu aumento. Ué, você tem contrato com o clube? Um jogador que é bem inferior pra ele, velho. Ué, então quer dizer que o cara chega, ele tem que ter titularidade? Soletri. Não, ele ficou tanto tempo no banco. Ele foi pago pelo São Paulo, contratado. Ele foi aos poucos sendo encaixado no time. Só que depois que o Bossa chegou, ele perdeu espaço. Mas aí é opção do técnico, velho, na boa. O cara pede pra sair, fala que é melhor tá lá do que no São Paulo. Não merece estar no São Paulo. Ele não tá te ofendendo. Eu também não tô ofendendo. Mas você tá gritando com ele, ele não tá falando. Agora, tá falando amigão, besteira, só não entendi uma coisa. Por que que você falou que você é mais bem informado que o Mota? É, ele trabalha lá. Não, é porque eu vejo ele falando tanta groselha aí sem nem ler direito. Aí então, opinião fala na voz do Bolsonaro. Se tiver na rádio, você vem falar groselha também. Quem tá certo, deputado? Analisando friamente aí, com certeza o ouvinte. O Mota tá totalmente errado. Vocês estavam falando o quê mesmo? Benjamin, entre o ouvinte e o Mota, quem você sente mais firmeza nas informações? Eu não entendi, ele gritou, me atrapalhou. O que você falou? Entre o ouvinte e o Mota, em quem você sente mais firmeza nas informações? Olha, o ouvinte, primeiro que o ouvinte é educado, ele não tá levantando a voz, ele não ofendeu. Não. E tá na cara que o ouvinte é muito mais bem informado em São Paulo que o Mota. Agora, isso também não é também. Ué, leva ele pra Fox, velho. Não, respeita a opinião. Leva lá, velho. Leva lá pra Fox. Acabou com você, fascista. Acabou com você, valeu. Leva lá pra Fox, velho. Arruma um bico pra ele no lance. Vai lá, fala com seus brother. Faz teu corre aí, velho. Deixa ele terminar. Fala aí, amigo. Vai lá. Não, é porque eu acompanho o bastidor e procuro ver a internet, ver site, ver outras páginas. Eu procuro internet. E tudo que os caras falam é verdade. Sem pautar por gosto, entendeu? Por ser informação. Ô, é Luiz, a discussão. Qual é seu blog? A discussão tá boa. Agora, tá desculpa. Essas ofensas gratuitas do Mota. Eu não desculpo, não. Não são ofensas do Estádio 97. Desculpa, manda Benjamin Bach, arroba yahoo.com.br, você manda pra ele. Esse é meu benja@97fm.com.br. Então manda o currículo pra ele que o Benja vai te arrumar um bico lá na Fox. Não tem problema. Ô Luiz, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Valeu! O Benja falou que vai arrumar um bico, sei lá. Estádio 97 da Energia 97, esse é o momento sem parar. Vamos ao terceiro ouvinte. Já vamos abrir as duas últimas cápsulas do tempo. Sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, toca as Drubal, só no Flipper. E Dodô, não sabe? É máquina? E essa é difícil, hein? Nossa, essa Vamos! Isso aí não é pinball, é a nossa impressora aqui da rádio. Attack from Mars. Impressora matricial, né? Boa! Alô? Alô? Quem fala? Ixi! Thiago? Thiago com TH ou sem o H? Sem H. É Thiago. Thiago do quê? Thiago Sobral Galdino Barbosa. Barbosa! Tava demorando. Barbosa! Vai, meu, que é sem parar. Sem o Barbosa, Dodô. É Thiago Sobral Galdino. Barbosa era só pro Benji imitar o Barbosa. Então não vale. Engraçadinho. Não valeu, então, não valeu. Então você é um otário, cara. Juiz! Tá vendo? Que isso, de graça? Segue o jogo. Fecha o mina, otário, velho. É a mina. Que eu gostava do Barbosa também, Benji. Quero pra você imitar o Barbosa. Então retira o otário, você é parceiro, você é truta. É nóis. Tamo junto. E, Benji, é nóis que aqui é rock and roll. Heavy metal. Muita guitarra, distorcida, batera, pedal duplo, dois bumbéis, porrada mesmo. Quer que eu ouvi assim, aí do mano? Vai ouvir lá, vai. Vai querer te avaliar. Samba, sertanejo, já levanta fora. O negócio é. E quantos anos você tem, velho? Qual a idade? Você e o Dodô, tamo junto. Quer pancada na orelha, velho? Fala que você tá com bagulho no bolso quando você tomar enquadro da rota. Você vai tomar uma pancada na orelha que você não vai esquecer tão cedo. Vai ficar com o ouvido, né? Onde é que você tomar um enquadro da rota, os caras falam, tem algum BO aí? Fala, tô com uma paranga no bolso. Fala aí, você vai tomar uma pancada na orelha, velho. Você vai ver, você vai esquecer tão cedo. Tá unindo há dois dias. Só pancada de rock, só. Ah, tá bom. Vai ser um bumbo duplo. Verdade. Né? E quantos anos tem? 35. RG 3.5. Qual é o seu nome? Thiago Sobral. Galdino. Sobral Galdino. Ah, eu tava, olhando lá na Vila Sim. Madalena. Ah. Estranho, cara. Por quê? Ficar olhando a Vila Mara. Porque agora já não tem tanto Sobraldo como antes, entendeu? Ah, tinha mais, né? Muito ah, prédio. Porra, vocês estão sacanagem. Muito prédio, meu Deus. Pelo amor de Deus. Acabaram de Sobraldo. E o bairro aí, qual que é? Quero ver se o Benja acerta esse, hein, Benja? Vai. Jardim Professor Benoá. Olha só! Que é o Benoá. Não é o A no B. É o bairro do meu primo Benoá. Benoá, não é o A no B. Benoá, velho. Olha, eu conheço porque fica ali em Santana do Parnaíba. Puta que pariu! Não, é tá que eu conheço. Oh, é tá que eu pariu. Wagner Salário, por isso que eu sei. Você foi na casa do Wagner Salário e ali em Santana do Parnaíba. O Wagner aqui, o 20? O Salário também sumiu. Ele tem 13º também? É. Deixa o terceiro salário. Ah, salão, hein? Wagner Salário, meu brother, mora aí, por isso que eu sei. Precisa ensinar os caras a falar palavrão no rádio. É nóis, parceiro. Tamo junto. E o time, qual que é? É o maior do mundo. Isso é subjetivo. É. Tricolor do Morumbi. Ah, então agora você foi objetivo. Então, além de ser subjetivo, é uma mentira. Ah. Mas mentira engraçado, nada, oh, vem cá, cara, você tem tudo a ver com Benja, é o gosto pelo rock, é o time que torce. Tricolor. O bairro que mora. Mesmo bairro. O bairro que mora. É. Fala com Benja aí. Fala com Benja aí. Benja, você faz tempo que não... Tudo bem, você acertou a contratação do Rogério, mas jogador, não tá pintando nada, Benja? Né? Tá com medo de queimar, o Rogério falou, não vai queimar. Ué, fala pra você que ele queimou o Ricardo Oliveira. Não, você que queimou. Você não é bem informado, liga lá pro Rogério lá, fala com ele agora. Não, lá, você que é brother. Você queimou a contratação do Ricardo Oliveira pelo São Paulo. Não queimei. Dó que brotou lá. Ele bancou. Ô, Sombra. Se você não tivesse aberto isso, queimei. Era capaz deles acertarem tudo no Réveillon, assim, quando ninguém tá prestando atenção. Você também você marcou bobeira, né, velho? A gente tava aqui com o Luiz Henrique, blogueiro do São Paulo, sabe tudo, pô. Já perguntar pra ele, velho, quem que vem, pô. O cara deve saber, velho. O cara deve saber, velho. Ô, Luiz Henrique, liga de novo aí, fala pra nós aí, velho. Dá aí primeira mão aí, dá o furo. Diga, Thiago. Então, falando do São Paulo, eu vi esses dias que o São Paulo precisava de 10 milhões de empréstimo pra poder pagar 13º. É. E aí, como é que fica pra contratar jogadores nem pra pagar 13º dos que estão lá tá conseguindo dinheiro? Eu não sei, cara, porque a gente lê muita coisa a respeito disso, porque precisa pra agora, mas depois, daqui a um tempo, já não precisa tanto, porque vai entrar o dinheiro do Kardec, do Ganso, etc e tal. Isso, só mesmo o diretor financeiro de São Paulo que poderia responder. Como que é o timing da coisa da receita e despesa do clube, né? Às vezes tem uma parcela do Maicon pra pagar, né? Tem parcela do Maicon pra pagar. É difícil dizer, viu, Thiago? É muito complicado, muito complicado. Às vezes você vai trazer um jogador, o Wellington nem. O Wellington nem veio de graça. Não sei se São Paulo... Provavelmente São Paulo tá tentando buscar jogadores em boas oportunidades de negócio. Às vezes aquela entrada pequena, um parcelamento mais à frente, quando tem a opção de mais entrada de dinheiro lá na frente. Como eu disse, só... quem é do financeiro é que pode responder melhor essa questão, né? É complicado. É. E você acha que o São Paulo tem que buscar em que posição? Você acha que o São Paulo tá mais fraco? Ah, eu acho que precisa de um meia e atacante. E lateral, né? Lateral esquerdo que tá ruim demais, né? É. Agora a gente vai também se preocupar se Rodrigo Caio for vendido mesmo, um pouco mais pra frente, né? Tem que se preocupar com a defesa, né? Tem o Michael... Tem o Maicon, tem o Lianco, acho que o Lianco então, é um jogador promissor. Acho que o Lianco, do lado do Maicon, assim, acho que ele rende bem. Então acho que a zaga não tem tanto, mas. Mas não pode ter lateral, só tem dois, né? Lateral e esquerdo, meia e um centroavante, a gente precisa. Meia, na hipótese de perder o Rodrigo Caio, de vender o Rodrigo Caio, eu, sinceramente, apostaria no Lianco, garoto da base. Não vamos esquecer ainda que eu sei, é muito complicado a situação, mas o Breno, que ficou o ano inteiro se recuperando, tem o Breno ainda. O Douglas, que está, aquele que era do Vasco, estava no leste europeu, veio, está lá também. É, naquela época que jogou no Vasco, parecia ser um bom jogador. O Nen que chegou, o Wellington Nen. Não, não, tô falando de zagueiro. Não, não, você tá dizendo, mas o time, né? Tem o Wellington Nen que chegou, tem o Breno que pode voltar, tem que pode ter. Mas se Nen chegou, não adianta. O Nen não chegou? Mas se Nen chegou? Nem chegou? De que adianta? Não, mas Nen já chegou. Ô, Sombra. Vamos lá, pergunta pra encerrar. Esse momento sem parar é assim, é ligeiro. Não, rapidinho, eu só queria falar minha seleção do São Paulo. Por favor. De todos os tempos. A de todos os tempos, ou do que você jogar, viu. Desculpa. Ah, ok. Vamos lá, então, vamos ver. Goleiro. Rogério Ceni. Lateral direito. Cicinho. Zagueiro. Zagueiros. Miranda e Valber. Lateral esquerdo. Valber. Lateral esquerdo. Leonardo. Meiuca, pode... meiuca, forma só, meiuca. Só um minuto, você colocou o Cicinho de lateral direito? É. Sim. Isso. É que ele viu, que ele viu. Não, o Cafu você não viu? Eu vi, mas eu acho que o, assim, o Cafu, eu acho o Cicinho um pouco mais técnico, na minha opinião, sério? Né? Caramba. Sério. Não, mas eu o Cicinho também achei mais técnico. O Cafu era mais, sim. Eu acho que o Cafu era melhor marcação pra compor ali a zaga, mas acho que Cafu mais pulmão, mais velocidade. Foi velocista, né? Era uma jogada. Corria, cruzava e pronto, né? Corria, cruzava e pronto. Vamos lá, complementando. Lateral esquerda, Leonardo. Vamos lá, você vai jogar com dois volantes, com um volante? Como que é? Dois volantes. Eu colocaria Mineiro e Pintado. Tá. Kaká e Raí. Certo. E na frente eu colocaria França e Careca. Caraca. Você viu o Careca? Não. Você viu o Careca, amigão? Não, o Careca eu vi de... De perto. Assim, mais um finalzinho e... Não tava com a cabeça machucada. Que eu vi na internet, né? O que que você prefere? Ele tava espirrando? O comecinho do Careca ou o finalzinho? Não, Careca, só o jogador. Só o jogador. Tá certo. Ó, time maravilhoso seu, ganharia tudo também, viu, Thiago? Grande abraço pra você, Feliz Natal, bom 2017, Thiago, obrigado. Valeu, obrigado pra você também. Ô Tom, posso mandar um abraço pra uns amigos meus que estão ouvindo rapidinho? Feliz Natal, sim, véio. Diga. É, o Daniel, corintiano, vagabundo. É redundância. O meu primo Birosca. Birosca. Birosca. É o Birosca. Birosca. Você tá preso onde? Um amigo meu também, palmeirense, Celinho, gente boa. Celinho. Beleza. E Benja, é nóis, Iron Maiden, Black Sabbath. Você foi no Black Sabbath, Benja? Cara, eu tava indo, mas aí... Mas dele não deixou, descobri. Não, isso, Beijinha. Tomou a chave do carro. Você tava indo, é verdade. Não, eu ia. Mas... Pesado pra você, a favor. Eu ia, mas como teve o acidente lá, eu falei, puxa, não tinha cabeça pra ir no show. É, não dá. Aí eu dei meus ingressos. Entendi. E meu filho me representou no show do Morumbi. Teu filho? É isso aí, Benja. Só me foi. Foi? Adora. E Gans, foi de Gans, busão? Você foi também, não? No quê? Show do Gans? Não, mas nem que me pagasse. Isso aí pra mim é uma das piores coisas que eu joguei. Que isso? Lá vai de mensagem. Mas nem se me pagasse cachê. Vai chegar um monte de mensagem. Vai que precisa abrir lá a cápsula do tempo. Valeu, Thiago. Vai. Obrigado. Esse é o Estádio 97. Esse foi o Momento Sem Parar. Estádio 97. Já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor pra Liberdade de uma Geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por este adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o que para fazer o seu, cara? Corre lá, procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Vamos abrir aqui os dois últimos envelopes da nossa cápsula do tempo. Quem você quer? Domênico. Domênico. Vamos lá, nós. Falta o Domênico e o Mota. Liderando a disputa está o RG com 55 pontos. E quem está caindo? Na rabeira, com 30 pontos apenas, está sendo rebaixado para usar chapéuzinho de burro. Humano! Olha só! Gente. É, a Inter, ah, aprende como faz. Caia com dignidade. Não tem tapetão, né, mano? Caia com honra, Inter. Caia de olho aberto, velho. Atenção! Vai! Envelope do Dodô! Eba! 20º lugar, Figueirense! 10 pontos! Aê, menina! 10zinho! 19º lugar, Santa Cruz! Opa! Boa, gostosa! Eu vou ganhar esse troço aí, 15, velho! 15 pontos! Ganhei já! Já ganhei! 18º, Ponte Preta! Ai! 17º, Coritiba! Calma, amor! Você vai dar certo! Calma, amor! 4º colocado, Corinthians! Errou! Amor, confia. É, 45. Terceiro colocado, Grêmio. Aê, bebê. Atlético Mineiro. Grêmio que ainda não teve acerto com o Renato Gaúcho. Cara, não gostou da proposta para renovar. E 1 milhão de vezes o Renato Gaúcho no Corinthians do que o Guto Ferreira. Vice-campeão, Galo. 10zinho. 10 pontos. Boa, Paixão. Opa. Campeão, Palmeiras. Palmeiras. Quantos 55, pontos? 55, fio. Empatou com o RG. Empatou com o RG. É, não, mas olha o casalzinho, como, até na mas, pontuação. Mas na diferença do empate é quem acerta o campeão. Hoje elas vão comemorar no estúdio. É verdade. Quem acerta o campeão. Como não? Tapetão agora? Divide ou conta, Betão? Olha quem fala. É que eu tô parecendo o Santos, ele inventa a regra na hora. Pode entrar pro ano que vem. Ô, Sombra, elas vão comemorar no estúdio A. No estúdio A. As duas. Nós três. Vai com duas mães. Último envelope, agora é a chance. Não vou falar. Vamos ver se de quem? Agora o RG e o Domênico bicampeão. Perdem o título pro Mota. Bicampeão. Ou se. RG, nós vamos ganhar junto. Não, o bicampeão. Ou se o Mano deixa o rebaixamento. Se o Mano deixa o último rebaixamento pro. Eu sou o último bicampeão, Benja. Chupa. Fica quietinho aí, Mano, dá essa alegria pra mim, vai que o Mota vai cair. Vai. Vamos ver, vamos lá. Vai, 20º. 20º lugar, América. Puta, você tô indo na mosca. Que merda, hein? Não, é. O Mano já se foi. Já tem 15. 19º, Vitória. Errou. Vamos lá. 18º, Botafogo. Errou. Vamos lá. 17º, Cruzeiro. Aê! Errou. Quase, hein, velho? Vamos lá, mano. Só tem 15, hein? Só tem 4º colocado, Internacional. Vai, mano! Porra, eu tô 15. Mais nervoso que você, meu! Atenção, olha, vou direto pro campeão agora, ó. Não! Calma! São Paulo, campeão! Ele vai cair! Ah, tchau, querida! Cadê o campeão? Terceiro colocado. Calma, acabou. Terceiro colocado, Palmeiras. Ah, Palmeiras! Calma. Peraí, quantos 25? Pontos? 25. Não, 25. Mas eu acertei o último certinho. Ah, peraí. Mas 15. Então, mano, tem quanto? 20? 30. Você botou o galo. Você botou o galo. Agora, atenção. Atenção. Ô, Domênico, se você não gritar, eu vou te dar um pau. Vice-campeão. Ele botou o Palmeiras, ele acertou. O Motinha. Será que o Mota vai ser rebaixado ou será que é o Mano? Mota tá com 25 pontos, o Mano com 30. Se o Mota errou aqui, em qualquer circunstância, empate, o vice-campeão... Nossa, eu vou dar ou ele acerta e ganha 10, é. Né? Se ele colocou o galo, ele acertou. Ou é 10, ou é 15, ou é 0. Não tem conversa. Vice-campeão, Atlético Mineiro! Ah, é tetra! Chupa, Benjamin! Sim, aqui, ó, que eu vou cair, trouxa! Aqui é bicampeão, trouxa! Aqui não cai, time gigante não cai, velho! Rebaixado humano da Vila Maria! Chapéu de burro! Ruim pro futebol isso daí, velho! Burro! Todo mundo colocou, velho, o Benja Inter aqui entre os quatro, velho. Você falou pro Patrício que ele era café com leite. Falei de brincadeira. Não, mas o Benja é, ele já usou dois então, anos. Então, encerrando a população. Dividindo o título, RG e Dodô com 55 pontos. Mas eu acertei o campeão de direita. No ano que vem, entre isso aí no regulamento. Segundo. No ano que vem. Sacanagem. Exato. Quem acertar o mais próximo do primeiro, se não for o primeiro. Vamos boa, lá. Boa. Em segundo lugar, Rudi Landucci com 50 pontos. Ai, meu Deus, eu tô nojento. Terceiro lugar, Bento com 45 pontos. Quarto lugar, Benja e Sombra com 40. Aí é o Mota e o. Ah, o Mota. Mota em penúltimo com 35. Mas o vice não cai também. Nossa, mano, que fase, mano. 35, 45. Mas não cai dois esse assim. Não cai dois. Aí, ó. E rebaixado mano com 30. No acesso tá Vilela, não, Robertinho, Bruno Bittencourt, Bernardo Veloso. Não, mas ó, o negócio é o seguinte, o ano que vem, eu tô falando sério, o ano que vem, Sombra, a gente podia apimentar um pouco mais aí esse negócio. É botar as pelada pra não, sortear. Não, eu acho que tem que ter castigo físico, cara.

know you never win. Energia 97. 97.